Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Lauda, lauda, lauda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Meu final perfeito não será possível. Aqui é o Marcelo. E se o Círio Forel voltar, eu te pago um jantar, Dave. Aqui é o Tucano e no final a gente vai descobrir que o Rei da Noite é bonzinho. Essa foi uma entrada humilde. Aqui é o JP. Eu fiquei pensando hoje, a expressão fogo nas ventas vem do dragão? Nó. Provavelmente. Aqui é a Catiuxa Barcelos, eu nunca sei qual minha frase, mas sempre tenho cuidado com as adagas aí da noite. É uma frase. Foi bem... Tecnicamente, mais de uma. Não, aqui no Ceará, a gente tem que ter cuidado com as adagas da noite, de vez em quando. Aqui é o Azaghal e vai preparando a tua carteira aí, Marcelo. Ele vai voltar. Hoje é o dia das apostas, rapaz. Porque nós vamos tecer nossas expectativas para a última temporada de Game of Thrones, rapaz. Segura a sociedade, rapaz. Logo depois de vem. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, hoje quero falar de nossos queridos amigos da Ubisoft, porque The Division 2 está aí, rapaz. Olha. Agora, The Division, a gente já jogou do Nerd Player, foi muito divertido, queremos jogar mais. Por quê? Uma história diferente do primeiro The Division. O primeiro The Division era em Nova York no inverno, e agora estamos em Washington, D.C., no verão. E aí, o que acontece? Os caras fizeram uma representação em escala real da cidade. Normalmente, as cidades são todas reduzidas para os jogos, então, mas não. Washington DC em escala real, cara, pra você se sentir mais imerso do que nunca. Mesmo quem nunca visitou Washington DC, como nós nunca visitamos, cara, a gente se sente num local completamente real, cara. É muito incrível. Aliás, eu tive mais vontade de visitar Washington DC depois que eu joguei o jogo, principalmente antes do caos acontecer. Mas o que interessa é que Tom Clancy's The Division 2, porque você fala The Division 2, né, não faz sentido. A Divisão 2. Exatamente, ele foi construído com a mentalidade de endgame, ou seja, ele é para garantir que os jogadores sempre tenham acesso a atividades novas. Não é assim, ah, zerei o jogo, acabou. Não é isso. É justamente o oposto. Você zerou o jogo, ainda tem muita coisa para fazer. E o endgame de The Division 2 vai ter um monte de desafios, sistema de progressão, reviravolta, surpresas exclusivas e, olha só, pela primeira vez, as invasões. A galera pediu muita invasão e agora vai ter invasão The Division 2, cara. Além de um monte, uma variedade nova de conteúdo pós-lançamento. Vai ter um ano inteiro de missões adicionais gratuitas pra quem tem o jogo, cara. Expansão, mapa, modos de jogo diferentes, cara, um jogo vivo. Aliás, o mundo de The Division 2 é dinâmico e é vivo, porque os civis e as facções inimigas estão constantemente se esforçando pra sobreviver. Você chega num lugar, vê um cara... Eu já vi isso, dois grupos atirando no outro, e quando eu olhei, eram dois grupos inimigos, eram duas facções rivais que estavam brigando, e dependendo de eu estar passando ali ou não, eles estavam brigando por território ali, cara. É muito maneiro isso, cara. Além disso, temos a Dark Zone renovada. A Dark Zone é a área PVP, né? Porque você pode jogar cooperativo com até 4 amigos na cidade toda contra a inteligência artificial, mas quando você entra na Dark Zone, você vai procurar... Primeiro, você entra na Dark Zone pra procurar os melhores loots, porque The Division 2 é um looter shooter. É um jogo que se baseia muito na quantidade abundante de loot que você pega. Loot não só de armas, mas equipamentos, attachments pras armas, etc. Tudo que vai montar um personagem completamente customizável, e como tem essa progressão de level, você vai querer sempre procurar um loot melhor que te coloque em vantagem. E a Dark Zone é o lugar onde você vai conseguir os melhores loots. Mas tem um catch. Tem um negócio. There's a catch. A parada que foi muito bem contextualizada com o tema do jogo, os loots da Dark Zone estão completamente contaminados pelo vírus. Então você, pra usá-los, você tem que descontaminá-los. E pra descontaminá-los, você tem que fazer uma extração. Ou seja, você pega ele e você tem que ir pra uma zona de extração e mandar um helicóptero extrair. Só depois de extrair é que você pode usar esse loot. Nessa hora, é hora perigosa em que outros jogadores podem ir lá te detonar, ou até mesmo os jogadores que tiveram com você na sua party podem te trair, te matar e aí pegarem o seu loot. É muito maneiro. Cara, The Division 2, The Division 2 é um jogo irado, jogo vivo, já está disponível, tem link aí no post pra você comprar agora e vai ver o Netplay que a gente fez, foi muito maneiro. Também quero falar da editora Planeta de Agostinho, porque tem coleção nova. É a coleção Príncipe Valente, Azaghal. Um clássico dos quadrinhos em tirinhas dominicais. Ó. Oh. É uma coleção de 82 livros, cara. 82 livros reunindo ano a ano todas as tirinhas dominicais do Príncipe Valente que foram publicadas desde a sua criação em 1937 até o fim de 2018. É inacreditável o tamanho dessa coleção, cara. Caralho, maluco. Quantos são? 82 anos de Príncipe Valente, cara. Ah, que pariu. Tem que... Muita gente que começou a ler não terminou. Não terminou. Exatamente, exatamente. E você pode aproveitar e ter tudo. Edição exclusiva das coisas originais, capa dura, cara, e um tratamento na lombada, cara, com tecido. Cara, é, uma coisa, é um produto prime, cara. Verdade. O nome todo é Príncipe Valente nos Tempos do Rei Arthur, de Harold Foster, né? Uma obra-prima dos quadrinhos. É tudo colorido, hein? Tudo colorido, tudo colorido. Cada ali, ó, formato grande de 22,5 por 31 centímetros. É foda. É uma coleção inacreditável. E, além disso, cada volume tem artigos escritos por especialistas que, né, tratam a obra com profundidade, a ambientação, a técnica, a genialidade da história, o tema arturiano, né, inspiração e documentação do Hal Foster, cara. Tem tudo. Tudo desse cenário, tudo. É a coleção definitiva pra quem é fã e pra quem vai se tornar fã do Hal Foster e do Príncipe Valente. Cada edição custa R$44,99, mas tem uma oferta especial de lançamento. O que, que é? O primeiro envio com os livros 1, 2 e 3, todos juntos, por apenas R$39,98, rapaz. E o segundo envio com os livros 4 e 5, com 50% de desconto. Então aproveita que você faz o pagamento por cartão de crédito e só é debitado no momento que for enviado. Só pra você saber, ao longo da coleção você recebe 4 edições por mês no seu endereço e o frete é grátis para todo o Brasil. Se você quiser cancelar, fácil, é só se comunicar com o saque da editora Planeta de Agostini, não tem problema nenhum, certo? Excelente. Além disso, quem fizer assinatura vai receber brindes, como conjunto de pôsteres, caderno de notas e uma caneta modelo roller com o logo da coleção. Então clica aí no link do post pra você saber mais e assinar a sua coleção Príncipe Valente, rapaz! E hoje tem Nerdcast, Azaghal! Olha aí! Olha aí! Você está ouvindo este Nerdcast? Saiba que já está na sua timeline publicado o Nerdcast! Rapaz. Hoje falaremos de fundo, jovem, né? Exatamente. Estamos juntos com a Nova Futura, cara, pra falar. Todo mês a gente fala de educação financeira aqui. É muito maneiro, cara. Que trabalho maneiro que a gente tem feito juntos. E o Vini, o Vinícius, está aqui conosco pra gente falar o seguinte. O papo foi sobre fundos, certo? Fundos de investimento. A gente começa falando muito sobre como é que é começar a investir sozinho, quem sabe pouco. Fundo de investimento talvez seja uma boa, né? Uma boa oportunidade para você que não tem tempo ou não tem tanto conhecimento de o que investir para movimentar seu dinheiro, para fazer seu dinheiro render. Então, você que nunca ouviu falar de fundo de investimento ou ouviu falar, mas não sabe muito, cara, escuta esse Nerdcast porque tá bem esclarecedor. Certo, Vini? É isso aí, é isso aí. Vini, fala. A gente falou de fundos lá no Nerdcast, a galera vai ouvir lá, ver como funciona, entender um pouco melhor e até ver as promoções que a Nova Futura sempre traz. Mas você não tem nada com as empresinhas legal da hora assim que a gente se identifique para investir? Não? Fala, Dave, a gente, lá no Nerdcast, a gente trouxe vários fundos, cara, bem legal, convido todos a ouvirem, mas só que tem muita gente pedindo pra gente, pra Nova Futura, como investir lá fora, como investir em ações da Disney, de empresas que nem a Apple, então a gente montou um COI, né, o COI a gente falou algumas vezes aqui durante os Nerdcasts, e a gente aproveitou um COI agora e juntou 4 ações sobre entretenimento, eu vou falar um pouquinho, vocês podem falar um pouquinho sobre elas, uma é a Disney. Olha! Olha! Puta, mas eu já comprei. Disney? Vai estrear Vingadores agora, amigo? Ah, essas ações estão em alta. A Netflix. Olha! A Amazon. Caralho! A Amazon Prime. Matador, matador! E a AT&T. Muita gente não conhece, é a dona da Warner, junto com a DC Comics, né? É dona da porra toda. É dona de Game of Thrones, que a gente tá falando hoje. Dona de Game of Thrones. É dona de HBO. É, cara. A gente chamou de COI Movies. Minha equipe de marketing tá trabalhando muito pra isso. Chamou de COI Movies. É um investimento de 2 anos que você pode ganhar até 26% em 2 anos. Então, quem quiser saber mais, pode clicar aí no link que está disponível aí no aplicativo, que vai saber tudo sobre esse investimento. Certo, rapaziada? Como é que funciona o COI exatamente? Você mede essas ações dessas empresas todas de 6 em 6 meses, certo? De 6 em 6 meses. É uma aplicação que mistura ações dessas empresas e renda fixa. Então, você nunca vai perder o valor que você colocou. O dinheiro que você colocou, você não vai perder. Fica tranquilo. Uhum. Só que você, de 6 em 6 meses, vão olhar para essas ações. Se elas subiram, você vai ganhar um rendimento depois, nos outros 6 meses. Então, ele é feito verificações de 6 em 6 meses e a gente escolheu boas ações para que você não corra o risco de cair. Se você pegar o histórico da Amazon, da Netflix, da AT&T, da Disney, são grandes ações. Então, você pode ganhar até 26% em 2 anos. E se por acaso elas não subirem nas marcações, você sai do investimento sem perder nada, é isso? Isso. Se nesses 2 anos uma dessas ações, porventura, não subir, você não perde nada. Você pega o valor que você aplicou. Você perde a inflação, vai, vamos colocar assim. É, porra, cara, é maneiro. Pra você que tá de olho nesses papéis internacionais, você pode fazer através do COI, certo? Quem não quer ter um pedacinho da Netflix? E vamos lembrar que a poupança tá dando 4% por ano, pessoal. Então vamos buscar investimentos legais aí pra vocês rentabilizarem seu dinheiro. Excelente. Então tem link aí no post pra você saber mais sobre esse COI maravilhoso. COI Movies. Olha aí que bonito. COI Movies. E escute o Nerdcast, cara. Estamos falando de fundos. É muito maneiro, cara. Valeu, Nova Futura. Estamos aí. Clica aí em novafutura.com.br pra você abrir sua conta agora. É de graça, rapaz. E se você não quiser ouvir os e-mails e caneladas do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 18 minutos e 27 teorias mirabolantes. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas dessa semana, como o Ed William Ferreira Jr., o João Emanuel dos Santos, o Pedro Guilherme Torres das Neves, olha aí, Kaique Pereira dos Santos, Gerson Luiz Martins dos Santos, Preta Souza e Astor Dille. Muito obrigado. Arte dos fãs, Jovem Nerd, vamos lá, leia, por favor. Tem o Shazam, ali o nosso Shazam cientista pelo Augusto Kuhn. Ah, não entendi. Repete o nome dele aí. Augusto Kuhn Soluço. Augusto Kuhn. Augusto quê? Kuhn. Ah. Tem, ó. Tem o Santos, o Hubble, o Albert, o Zygmunt, o Atila e o Nicola. E o nosso Shazam. Muito bom. Shazam com N. Como é que é o nome do cara? Shazam? Shazam. Ai, para aí, cara. Deu um soluço aqui. Ceia Macabra por Diego Andrade de Abreu. Ficou maneiríssimo. Muito bom. O Eric Bruno fez o Faceless Physician. Muito bom. Irado. Já o Max Silva, o Marcelão, como tá aqui, fez uma porrada. Fez o Herr von Bosf. Olha aí. Fez a mesa do Thomas Faraday do episódio 1, quando ele recebe a carta do asilo. Irado. Fez a família de Thomas Faraday. Olha aí, cara. Ele trabalha com fotomanipulação. É muito maneiro os personagens que ele faz, cara. Ficou muito irado. Ainda do Nerdcast RPG, Call of Cthulhu, temos o Giacomo di Monte por Leonardo Cordeiro e as enfermeiras por Jonas Franco dos Santos. Muito bom, cara. Muitas artes do fãs. Eu acho que eu vi mais coisas essa semana que não tá aí. Hein? Tem muito mais coisa online, hein, gente? Manda aí, pô. Muito obrigado a todos que fizeram arte dos fãs do Nerdcast RPG. Todo mundo se empolga e a gente fica muito empolgado vendo as paradas. Isso, queremos elas aqui. Prestigiar. Muito bom. Douglas Franco, 28 anos, químico, Rio Claro, São Paulo. Paulo. Olá, senhores da leitura de e-mails, Mal e Léo. Olha isso, Azaghal. Olha o que a gente tá... Caralho, que escroto isso, cara. Olha o que a gente tá fazendo. Eu vou cortar a asinha desses caras já, já. Corta as asinhas. Envie esse e-mail pra ressaltar uma curiosidade canelada sobre o último Nerdcast sobre Shazam nos quadrinhos. Peraí, caraca, que soluço escuro. Durante o Nerdcast e outro. Ai, caralho, peraí. O quê? O que foi? Passou o soluço? Aqui, caralho, que susto. Não, não passou, filha da puta. Não passou, porra. Eu tomei um susto mesmo, pô. Achei que tinha acontecido com. Ai, meu Deus, tem um negócio que eu faço que é um puta placebo, que é apertar as sobrancelhas com os dedões. Deixa eu ver se foi isso. Peraí, ó. Caralho. Vamos ver. É um placebo, mas foi isso. Faz isso enquanto você anda na Terra plana. Se eu ficar rindo, não vai passar o soluço, peraí. Você tem que engolir o ar quando o soluço vier, sabe? Tipo, combater o incêndio com fogo. Calma que eu tô prendendo a respiração. Não adianta, você tem que engolir o ar. Pera. Engole o ar quando o soluço vier. Ah, não, voltou, filha da puta. Não voltou, ele nunca foi embora. Você tem que explodir o soluço, é isso que eu tô falando. Eu não sei. Eu não tenho esse reflexo tão grande de saber quando o soluço tá vindo pra engolir. O soluço já vem ele muito rápido, cara. Então, cara, pega um copão de água e vira tudo, que aí você vai explodir o soluço. Ah, que merda. Não adianta. Não, bebeu pouco. Bebeu pouco. Não adianta, cara. A solução é um espasmo no diafragma. Beber, comer coisas, não adianta. Não tem relação nenhuma. Não é, é uma energia interna. Que uma energia interna. Vamos lá. Durante o Nerdcast e em outros veículos de mídia, foi ressaltado o significado do nome do herói. Cada letra do nome é relacionada a uma qualidade moral, atributo físico ou capacidade específica de um personagem mitológico. A curiosidade barca, né? Ai, caralho. A curiosidade canelada é que... É, porra. Quero ver o Mauro Léo fazer uma leitura de bem melhor que essa. Quero ver. É muitos anos trabalhando essa porra pra chegar nesse nível de profissionalismo. É que o Salomão, de onde vem o S do nome do nosso herói, não pertence ao panteão greco-romano, como dito pelos nossos queridos casters. O Salomão é o único personagem que pertence às, às religiões abraâmicas, as três principais sendo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ah. Ele foi o quarto rei de Israel, filho do rei Davi. A origem do termo sabedoria de Salomão pode ser encontrada no primeiro livro dos reis na Bíblia, onde, em conversa com Deus, durante um sonho, o Salomão agradeceu o mesmo por ter sido bom para seu pai, Davi, e ter garantido que ele seria o seu sucessor. Aí ele fala, abre aspas, agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino, menino pequeno, Salomão, com soluço, falando com Deus. É que tava chorando, ele tava chorando. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar, fecha aspas. Pobre menino rico, né? Salomão, então pede sabedoria e algumas traduções, discernimento ou entendimento, para comandar o reino herdado de seu pai. O texto bíblico também afirma que Deus ficou feliz com o pedido de Salomão, já que o mesmo pediu uma qualidade moral e não riquezas, vida longa ou conquistas militares. Ele concedeu o pedido feito e garantiu que não existiria nem mais sábio, nem mais rico como Salomão, enquanto o mesmo seguisse o seu espaço. Aí, o templo lá do Macedão não é o templo de Salomão? Não quero entrar nessa seara. Eu acho que é. Sendo assim, caso o Billy Batson continue no bom caminho do heroísmo, além da sabedoria, quem sabe veremos a fortuna de Salomão. Um grande abraço e obrigado pelo maravilhoso conteúdo oferecido em todas as plataformas do Jovem Nerd. Muito bom. Obrigado, cara. Acho que você deve ler o próximo e-mail também. Não, já passou. Acho que passou. João Emanuel, 21 anos, docente em engenharia eletrônica, Campo Mourão, Paraná. Olá, Mau e Léo, os estagiários Alexandre Davis. Caraca, pra você ver. É só dar um pouquinho de corda e isso acontece. Vou pular a rasgação de seda habitual, blá, blá, blá. Sobre a questão que quem seriam os inimigos do Shazam, o nosso Shazam, uhum, o campeão da ciência, pensei em algumas opções dentre elas. Dois pontos. Um vilão que nega o aquecimento global. Ah, excelente. Tem muito aí. Com um plano de congelar o mundo com alguma máquina maluca. Um vilão anti-vacina. Uhum. Esse a gente até citou. Com um plano de espalhar doenças pelo mundo. Um vilão coach quântico. Excelente, cara. Com o poder de enganar os outros. Um vilão da poluição com o plano de poluir o máximo possível. É, esse é o mesmo que o aquecimento global. Porque ele diz que a poluição não afeta o meio ambiente. E o arqui-inimigo dele seria o vilão da Terra plana, com o plano infeliz de criar uma prensa hidráulica gigante e achatar o planeta. Caraca, excelente. Adorei o conceito. Pra poder comprovar as crenças pessoais, cara. Muito bom. Além de criar um frisbee gigante. Ah, muito bom, cara. Olha só, Zagal, um parênteses aqui, tá chegando Game of Thrones, é a loucura, começou, todo mundo maluco, cuidado com a internet, se você demorar pra ver o episódio, veja o episódio do lançamento, você toma spoiler, mas, pensando nisso, a Nerd Store está com novidades de Westeros, Zagal. Pra enfrentar o Rei da Noite, a Nerd Store vai trazer frete grátis pra todo o Brasil, pra produtos Game of Thrones, rapaz! Olha aí! E tudo isso em até 6 vezes sem juros no cartão. Tem kit almofada pipoca de Game of Thrones, que é o item obrigatório para suas noites de domingo. Tem almofadas Game of Thrones. Olha aí, as três grandes casas, Stark, Targaryen e Lannister, estão unidas para decorar sua casa. Muito bom. Tem o kit copos brasões de Game of Thrones, rapaz. São 3 copos de vidro com diferentes formatos, um pra cada família, perfeito pra dar de presente ou pra beber o seu vinho, por favor, harmonizar com a vingança. Então tá esperando que aproveite a loucura de produtos Game of Thrones com frete grátis pra todo o Brasil, só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Essa sexta-feira sai também o vídeo da Cozinha de Jack, na minha humilde opinião, que é em homenagem ao Game of Thrones também. Peras Sangrentas de Game of Thrones. Peras Sangrentas? É uma receita de um livro chamado O Festim, ou Banquete de Fogo e Gelo. E é uma receita que aparece em algum livro. E são peras com uma calda de vinho, assim, e elas ficam vermelhas. Olha aí, pô, interessante. É uma sobremesa? É uma sobremesa, uma receita chiquetosa. É receita do Torta Quente, nada. Eu acho, se não me engano, é de Highgarden. Olha. Aí tem que ter uma flor no meio. Pô, aí tem que ter o Sr. K lá, porque a torta tá a terra da Lena. Lena. O Sr. K vai fazer uma pera sangrenta pra noite de sedução dele. E é bom que velho pode comer, que pra comer pera não precisa de dente, né? Marcelo é o cara das teorias, é o cara que tá... Ele tem um bolão de quem vai morrer e quem não vai morrer. Foi ele que fez a teoria de que o Hodor é um cavalo? Não, essa daí... Caraca, eu fiquei sabendo dessa porra recentemente. Tô maravilhado com isso, cara. O Azaghal se empolgou pra caralho. Caraca, eu já tinha ouvido falar do termo Hodor cavalo, mas eu não, nunca me interessei em saber o que que era. Pra mim era simples. Ah, o cara carrega uma criança, é um cavalo. Mas não, olha isso. Não sei se vocês conhecem, achei fantástico. Cara. O cara trocou de mente com o cavalo. Qual cavalo? Porque ele encostou no cavalo? Ele tava... Cavalo de fogo! Não, caralho, que cavalo de fogo? Tem um cavalo solto em Westeros que é uma pessoa, tem inteligência. Isso é demais, cara. É, mas essa teoria caiu, né? Porque, na verdade, o Hodor foi... Porque é ridícula! Que o Hodor é um cavalo, puta que pariu. Mas olha só, a gente tá aqui para contar nossas expectativas e fazer as apostas. Eu acho que primeiro a gente tem que dizer que aqui ninguém tem informação privilegiada de nada, ninguém leu... De Game of Thrones não. De outras coisas tem. Vocês viram os spoilers que teve aí, tipo as coisas vazadas, não, então, né? Então, eu não li nada. Eu não vi nada também. Também não. Não vi nada de vazado, então acho que não vale... Que orgulho de vocês. Você viu? Não, jamais. Não. Então, eu acho que a gente não deve levar em conta nada vazado aqui. O Jovem Nerd falando, você viu? Agora parecia aquele sátiro do filme A Lenda. Você tocou nele! Sabe qual é? O Alexandre ficou com o dedo em cima pra derrubar a Catiuxa agora aqui no chat. Foi, eu senti aqui, eu senti a tensão. Tremeu até o chão, né? Então aqui é só palpite de especialista de porra nenhuma, na verdade. Exatamente. A gente tem pessoal que viu a série e tem o JP que leu todos os livros. Isso. Olha só, li todos os livros, mas não leu mais de porra nenhuma, né? Cara, isso é um inferno. Toda vez que sai livro novo do Crônicas Saxônicas, eu tenho que ler o anterior pra começar a ler o próximo. Eu já desisti, cara, de ler essa porra. Eu digo essa passagem, né? Eu só vou ler quando o cara falar, acabou. Mesmo assim, eu vou dar dois anos pra ver se o cara tava de pegadinha. Não tá mais também. Eu também prometo. Mas dá medo mesmo. Dá medo dele nunca acabar, né? Sei lá. Quem é que vai escrever por ele se ele morrer, por exemplo? O que vai acontecer? Não, pelo menos deve acabar nos próximos, sei lá, 5 anos. O Martin não tem prazo, né, mano? Tem prazo pra nada, cara. Então qualquer coisa vai acontecer. Eu tô esperando o Gosto escrever. Não. E ele também não escreve, né? É, o Conor eu acho que ele tem. Eu acho que na cabeça dele há de ter algum, não é possível. No Martin eu sei que não tem. O Martin na cabeça dele só passa por... O Conor escreveu lá aquela novela do Sharp. Tem 20 e tantos livros, velho. Pô, mas ali ele, eu acho que ele começou, ele era adolescente ainda, falou, pô, vou zoar forte aqui, né? There's only one war that matters. The Great War. And it is here. É agora que a gente bate o martelo e diz que é a melhor série jamais produzida? Ai, cara, de todos os tempos? Não é. Não é. O começo é uma bosta. Não! Que isso? Não. Não. O começo é uma bosta. caralho, um monte tu é maluco, galera rapaz. Pelada lá. Eles disfarçavam a produção fraca com nudez. Você não olhava pra mais nada. Era isso que eles faziam. Nah, meu amigo, assim, a primeira temporada tem a decapitação do personagem principal. Só isso. Não mostra, não mostra. Corta pra área. Não, não precisa mostrar, cara. Não precisa mostrar. Você tá cheio de expectativas com o cara que é o principal e ele simplesmente arranca a cabeça do cara. Mas isso tem no livro. Isso tem no livro. Isso não é mérito da série. É, isso aí não é produção, é roteiro. Meu Deus do céu. Agora fudeu. Agora só é mérito da série o que não tá no livro. É isso? Não, cara. Você tá falando porque de produção. Porque não foi escrita pelo Martin também. Tem que estar falando de produção. A história não é produção. Produção é... Não, não, não tô falando de produção. Tô falando porque tem séries que estão na minha cabeça que são melhores. Mas essa foi produzida, de fato. É a melhor série de todos os tempos. Não é a produção. Ah, peraí. É o melhor bloco em termos de produção. Tem coisa na cabeça do Tucano que seria melhor. Se perderam esse detalhe. Ficou quase que oculto aí na palavra. Né? Vamos deixar claro. Um dia a gente vai realizar isso. Todos vocês estão convidados a participar. Mas assim, é uma série que chegou e vai mudar tudo pra sempre, né? Não vai ter o mesmo peso, assim. Produção de TV não vai ter o mesmo peso depois de Game of Thrones, de jeito nenhum. Não, é verdade. É, não. Vai ser, inclusive, a da Amazon, do Senhor dos Anéis. Eles já falaram que o orçamento é absurdo também, é 1 bilhão, 100 milhões por episódio, um negócio assim. Então, essa questão orçamentária também, Game of Thrones trouxe muito isso pra série de TV a partir de agora, ainda mais essas de fantasia e épicas, assim, né? Mas não quer dizer que os caras vão usar bem o dinheiro também, né? Não quer dizer, não quer dizer. É. Você acha Game of Thrones mais bem produzido que Lost? Não é mais bem produzido, é uma série melhor do que Lost. Você não viu o final ainda, amigo? Pode estar todo mundo. Não, o final de Lost eu já vi, já é uma merda. Se for igual, se todo mundo tiver morto e o Rei da Noite for bonzinho, tá ligado? Já é melhor que Lost. Mas, ó, mas uma coisa que tem a ver com Lost de Game of Thrones, assim, é a jornada da série, né? Tipo... Sim, exato. É uma série que você acompanha e você procura coisas fora, e as teorias e como que vai concluir. Porque hoje você assiste série de baseada, né? Você assiste uma temporada em 1-2 dias. E Game of Thrones, não. Ele ainda tem esse negócio mais vintage da série, né? De você... Exatamente isso. Tanto é que é a única série que... As duas únicas séries que a gente fez Nerdcast pra todas as temporadas foi Lost e Game of Thrones, né? Sim, sim. Não, tanto é que então, a gente tá fazendo de expectativa, mas... né? Justiceiro! Justiceiro! Calma aí, pessoal de Lost, porque aqui tem 2 finais canônicos, então pode ser que agrade todo mundo, tem essa possibilidade, né? Peraí, o que você quer dizer com isso? Como assim? Porque em Lost teve muita gente que não gostou do final, eu não sou uma dessas pessoas, mas teve muita gente que não gostou do final. Aqui a gente tem o final da série, mas a gente também, assim, né, reza a lenda que a gente vai ter o final dos livros. Então tem 2 finais aí, né? Não. O final da série é o final da série. Não, diga de passagem, eu acho que não existe uma outra opção, né? Vão ter mesmo dois finais bem diferentes. Eu acho que não existe uma outra opção. Né? Seria muito frustrante pra quem lê o livro se ler mais, porra, sei lá, 3 mil páginas pra ver a mesma coisa que viu no final da série. Mas, né? Mas será que o final vai ser o mesmo, de contado de uma maneira diferente? Ou o Martin enganou os produtores e falou: ó, o final vai ser esse aqui, ó, vai fazendo esse daí, que eu vou fazer o meu aqui. Não, acho que eles enganou, não. Acho que eles combinaram mesmo uma coisa diferente do que ele vai fazer. Ele tá se distanciando da série. Já vem de um tempinho, mas nesses últimos 2 meses andaram saindo algumas coisas dele, dizendo claramente que ele não tá mais envolvido com... E fora o fato que a série seguiu outro caminho também, né? Eu acho que é uma forma dele querer dizer exatamente isso, ó. Não vai ser a mesma coisa. Até porque ele precisa vender os livros, né? Ele não pode... Como é que ele vai vender o livro se você falar que é a mesma coisa? Né? Ele vai ter um teste, né? Da recepção da galera com o final, ele pode até mudar depois. Falar, puta, não gostaram disso, ou vou fazer diferente. Ele pode mudar até daqui a 10 anos, quando alguém rever a série e falar, porra, não gostei também. Porque ele vai saber, sei lá, quando é que vai sair. São dois anos ainda aqui. Isso é muita sacanagem. Ele vai usar o final da série como teste A-B, como assim? Vai! Com certeza! There's only one war that matters. The Great War. And it is here. Pra gente especular, a gente tem que determinar como terminou, como é que a jornada de cada um terminou pra que a gente possa partir a partir daí. Então a gente tem que definir antes de mais nada quem vai estar vivo. Não, a galera que tá viva que vai começar vivo, Vai começar vivo, obviamente. Mas, por exemplo, tem a Melisandre, ela foi pra Volantes, que Volantes é a cidade ali de Essos que tem o templo do Hilor lá, o deus, o senhor da luz, o deus vermelho lá. Mas ela falou que ia voltar, né? Ia voltar pra morrer nesse país estranho, ela fala, né? E ela fala pro Varys. Assim como você. Isso aí. Exatamente. Então o Varys também tá com os dias contados aí. O legal é que lá em Volantis tem esse templo e o templo tem um exército pessoal de 1000 soldados que chama Mão Ardente. Então pode ser que ela volte com essa galera aí de repente. Que ela foi pra voltar de mão abanando, acho que não. Entendeu? Eu fico imaginando essa cidade de Volantis com um monte de gente tipo panfletando, tá ligado? Caraca. Na rua. Eles passaram por lá, né? O Tyrion passou por lá, se eu não me engano. Eu fico imaginando todo mundo na rua andando com o braço esticado, sabe? Caraca. Merda. Que cinto de segurança. Eu tô imaginando. Caminho do Vasco, é. Aí tem a Cersei, o Montanha, o Qyburn e o Bronn, eles ficaram em King's Landing, ficaram lá em Porto Real. Isso. O Sam, a Gilly lá com o filhinho, a Arya, Sansa e o Bran estão em Winterfell. O Euron foi buscar a Companhia Dourada lá em Essos. Isso, né? Ele deu um migué, né? Deu um migué. Ele deu um migué falando que ia pra Ilha de Ferro. Que ia fugir, né? Que peidou, então, mas não peidou. Tô com medo aqui do zumbi. Então vou começar aí. O Euron, a gente sabe que ele vai cumprir a palavra porque a gente viu a... Navio, né? A galera no trailer aparece, todo mundo, né? A Companhia Dourada vindo. Uhum. Mas depende da palavra que ele tá cumprindo, né? Porque, assim, ele pode até ter trazido gente, mas será que é pro intuito que ele prometeu que era? Porque eu duvido muito. Não, é. A gente tem a cena no trailer que a Cersei tá com um beicinho tremendo. Tá? Aquele vinho dela com um beicinho tremendo. Que eu acho que uma das duas coisas. Ou o Jaime morreu, ou ela foi traída pela Companhia Dourada. Ou o Montanha morreu. Então. Ah, não. Whatever, mano. Porra, a Montanha é a barreira dela contra o mundo. É, não ia tremer o lábio por causa do Montanha. Acho que ela ia ficar só assim, com medo, depois achar outra coisa pra proteger ela, mais chorar. Eu acho que envolve sentimentos. Pode ser também porque o Jaime foi embora, né? Talvez seja bem no começo da temporada. Porque o Jaime vai embora, isso é certo. Pois é. Sim, ele aparece ele botando a luvinha na mão de ouro ali. Isso. Então, ele vai pra Winterfell. Ele vai chegar em Winterfell assim, ó, cheguei aí, galera. Joguei o Bran da janela, mas estamos aí pra ajudar. Pô, não vai dar certo isso daí, né? Então, mas ele chega lá e tem a Brienne, né? Bom, a Brienne é respeitada por todo mundo e gosta dele também, e tem o próprio Tyrion também. Mas o Mindinho, que fez muito menos que o Jaime pra família Stark, vamos dizer assim, pô, eles mataram ele na frente de todo mundo, né? Mas o Mindinho não somava em nada, né? Talvez eles façam pelo menos uma trégua, porque o Jaime é um cara importante. Mas o que o Jaime vai trazer em troca? Será que vai trazer exército? Porque só ele, whatever, né? Ele pode trazer o Edmure Tully lá, que ele largou na... Teve a batalha, o Edmure era o irmão da Catelyn. Que diferença faz esse merda também? Às vezes ele... Não, mas às vezes ele ainda tem o exército Tully, porque os Lannister não mataram o exército, lembra? Eles entraram, eles só mataram o Peixe Negro, que foi o único cara que não quis se render. De repente ele pode levar alguma coisa, porque se ele chegar sozinho, realmente... Puta que pariu, né? Sobre a Companhia Dourada atrair a Cersei, foi ela que pagou, ela que tem o contrato, e a fama da Companhia Dourada é de não quebrar contrato, né? Isso. É a principal fama dela. Tá, e um exército privado que quebra contrato não serve pra nada, né? Pois é. Nenhuma, né? Isso eles não vão abordar na série, eu acho, porque nos livros tem a questão do Blackfyre, que é uma dissidência dos Targaryen e tal, que fundaram esse exército dourado. Então ele seria Targaryen, né? Assim, de uma... Peraí. Mas teria a linhagem de bastardos dos Targaryen, né? Então eles seriam... Sim, da rebelião, da rebelião que teve, né? Exato. Então, mas só que tem... Não sei como é que é na série, mas nos livros, no começo, eles estavam pra apoiar o Viserys. Aí alguém pergunta... Na série, não sei, mas nos livros, sim. E depois eles iam apoiar a Daenerys. Por quê? Falaram assim, mas vocês lutaram contra os Targaryen durante anos e tal, não sei o que. Eles falaram assim, seja dragão negro ou dragão vermelho, que é o Blackfyre e o... Targaryen True, um dragão ainda é um dragão. Eles estavam do lado da Daenerys na época. Lembro de porra nenhuma disso, cara. mas eu não sei se eles vão trazer isso agora, né, nos 40 do segundo tempo aí, né? É. Acho difícil. Na real, vai ter muita coisa que não vai ser explicada, porque tem tanto a ser dito ainda, e ser uma temporada só, mesmo... Porque, assim, saiu a duração dos episódios, né? Já foi divulgado e tal. E eles são longos, mas, cara, não dá. Olha, Catiuxa, o último que falou isso foi o JP nos Nerdcast de Lost. Até hoje eu sou marcado no Twitter. Alguém lembra? Pô, o JP falou que o nego não ia explicar porra nenhuma minha hoje. E eu não acreditei. Quando tu atira pra todo lado, como foi no Lost, e o Game of Thrones menos, né? Mas no Lost, que o nego atirou pra todo lado, é impossível tu no amarrar tudo no finalzinho, né? Ah, mas eu acho que tem um pouco disso também, viu, JP? Eles atiraram um pouco pra todos os lados, porque o Martin abre muito nos livros, né? Uhum. E agora, no final, eles foram tentando fechar. Tipo, era legal as jornadas, os diálogos nas estradas que tinham nas temporadas anteriores do Game of Thrones, né? E na última temporada era meio novela flor. Foi corrido. Né? Os caras iam pra Marrocos e voltavam rapidão, né? A única conversa que teve na estrada, nego meteu o hate, que foi quando apareceu lá o Ed Sheeran. Caraca, velho. Coitado do Ed Sheeran, ele não faz mal a ninguém. Nego meteu o hate, velho. É, então. Tava só sentadinho ali na fogueirinha, não fez nada. Tava cantando, né? Música legal. Meu Deus. Eu acho complicado, mas eu queria ver mais diálogo, assim, né? Eu sei que, pô, é o final, tem as batalhas e tal, mas... Agora não dá mais tempo, né? Não dá tempo, né? Não tem mais conversa. A última temporada, você tem razão, a última temporada já foi bem corrida o negócio, né? Foi. E eu acho que o livro também vai acabar sendo, porque ele foi muito malandro numa parada, o Martin no livro, de separar o 4 do 5 entre personagens pra um e personagens pro outro. Porque aí ele pôde fazer timelines diferentes, né, cara? Porque se você juntar as timelines de todo mundo, não faz o menor sentido a parada. Um anda 3 quilômetros e o outro 30 mil, no mesmo ter espaço de tempo, né? Então não faz sentido nenhum, mas ele foi malandro em separar o que era de distâncias longas do que era distâncias curtas, né? E você não percebeu isso. Na série é impossível. Você tem que fazer no tempo contínuo a série, né? Uhum. Então fica um negócio meio maluco mesmo. E aí, pela lista de diretores que saiu dos episódios, então a gente tem 3 diretores só, nos 6 episódios. Tem o David Nutter, que é o mesmo cara que fez o episódio do Casamento Vermelho lá, o Reigns of Castamir. Caraca, Marcelo, parabéns. Esse cara gosta de teoria mesmo. Você sabe o nome dos diretores, cara? Eu anotei, né, porra? Mas, ó, o primeiro e o segundo episódio é com esse cara. Aí o terceiro, que é o Miguel Sapochnik, sei lá. Esse cara dirigiu Hard Home e a Batalha dos Bastardos. Hard Home é aquela batalha com os White Walkers lá do Jon Snow. Ou seja, esse terceiro episódio pode ser a Batalha de Winterfell, porque é um diretor de batalha e tal. Esse uhum. porradeiro da galera. E esse cara fez o quinto episódio também, que deve ser outra batalha, talvez lá em... É a final. Real, é a batalha final, porque o sexto é só pra, né, juntar os casais com tipo novela. É isso, o sexto é só pra casamento. Esse casamento de filhos na série. Só que interessante, o sexto, quem dirigiu foram os produtores, o David Benioff lá, sei lá, não lembro o nome dos caras, o D&D lá. Foram os próprios produtores da série. Foi o único episódio que eles dirigiram na série inteira. Nossa, esse vai ser uma bosta, hein? Que começou. Assim? Qual é a ideia, então? Manter o sigilo, é isso? É, acho que foi. Esse daí é um episódio que não ouviu se falar nada, nem nas matérias que saíram agora. Ele tá querendo dizer que os outros diretores são X9, bate pra galera. O cara gravou igual a Próxima Vítima, né? Vários finais. Aí, total. Imagina gravar vários finais com um orçamento desse. E aí, tem essas questões. Aí, agora, acho que, segundo o trailer, acho que esse terceiro episódio deve ser a batalha lá em Winterfell mesmo, uhum. que tá indo pra lá, né? O Jon, a Daenerys, o Tyrion, o Cão, Brienne, Davos, Varys, o Verme Cinzento, a Missandei, o Jorah e o Gendry, que é o nosso querido Baratheon Grande corredor. Com o martelo. Que eles estão indo pra Porto Branco, porque o Jon falou que eles tinham que ir caminhando pelo norte e não voando de dragão, igual o Jorah tinha falado pra Daenerys, né? Na verdade, foi só um 7-1 pra bater na porta dela de madrugada. É. Mas o Sr. Jorah não tá com a espada da família do Sam? Não aparece isso no trailer? Isso, aparece. É, ele deve... O Sam tá com a espada, mas ele deve ser falar, pô, eu sou um merda batalhando, né? Toma aí pro Jorah, deu a espada pro cara, né? É porque ela tem aço valeriano, não é isso? Exato. Heartsbane é o nome da espada. Mas a espada O Sam tá indo pra lá também, né? O Sam já tá lá, aquele gente do Bran. Ele vai chegar com notícias grandes e tal. O que aconteceu, o Sam chegou em Winterfell e foi falar com o Bran. O Bran chegou e falou, eu tenho que avisar pro Jon, e ele é filho de um Targaryen com uma Stark. Só que ele é Sand, porque ele nasceu lá em Dorne, né? E aí ele falou assim, não, ele não é Sand não, porque eu li falando que o Meister aí da vida anulou o casamento dele com a Elia Martel. Isso, é, eles estão escrevendo a contigo ali de Westeros, né, os dois. Isso. Os caras, como é que funciona o Jinzin? Então, mas... vamos começar a chamar de isso aí Diego, foi, né, agora. Foi muito fraco essa negócio. Ah, não, anulou o casamento aqui, ó, e agora eles são... É John, é Aegon Targaryen e tal. Tipo, na real, eu achei isso tão respeitoso, porque eu não esperava isso. Legal, como respeitoso todo, sabe? Ai, como respeitoso, ele anulou o casamento com a mulher que tava viva ainda. Ele anulou o casamento. Pô, mas cara, isso chama-se divórcio, Marcelo. Calma, pô. É respeitoso. Quando morre viúvo, não vai anular nada. Ele largou a Elia Martell na mão do Montanha pra anular o casamento com ela e casar com não, outro. Não. Foi consequência do ato dele, mas tudo começou porque acharam que ele tinha sequestrado e estuprado a... Mas ele não largou. Ele não largou na mão do Montanha. Isso foi uma consequência da guerra toda. Mas é isso que eu tô dizendo. Você esperava que ele tivesse sequestrado a Lyanna, estuprado a Lyanna, sido tipo um mega escroto. Aí ele, antes de sair de casa, se divorciou, levou ela como esposa legítima, casou, teve beijinho na testa. E aí, você pensa bem, isso só tem relevância, né? Se for pra ele terminar como o rei da parada. Então, não tem relevância nenhuma, relevância, né? Tem relevância porque ele tem que ser um Targaryen pra ele ser o Azor Ahai. Sim, também, mas pra ser o rei mesmo, né, ele tem que ser legítimo. Não, mas ele ser o Azor Ahai, não precisa... ele não tem que mostrar a carteira de identidade. Pra ser o Azor Ahai, basta ser o descendente. Ele é ou não é, não é? Ou ele tem que mostrar lá a carteira de identidade. Ó, eu fui lá no Instituto Félix Pacheco e que troquei aqui, pô. Eu não li o regulamento. Não, eu acho que não tem que ser Targaryen. Quem acreditava nisso, acho que era o Rhaegar, que era o pai dele, no caso. Na verdade, não tem que ser mesmo Targaryen, porque a Melisandre achava que era o Stannis. Ela que banca essa ideia do Azor Ahai e tal. O Stannis era Baratheon, mas só que ele tinha uma avó que era Targaryen. Isso aí. Então, mas na profecia fala que tem que ter o sangue do dragão, não? Sim. Tem o sangue, não importa se é legítimo Exato. Importa se é legítimo se ele for terminar como rei da parada. Ah, mas porque aí ele não pode ser um rei bastardo, né? Exatamente. Ele não vai mais ser bastardo. Vai ser, uma vez, os humilhados sendo exaltados. Vocês acham que ele vai terminar sendo rei? Você acha que esse é o final? Porque... Eu acho que vai todo mundo morrer no final e vai ser, tipo, o apocalipse, entendeu? Rolou. Só me lembra uma coisa, Azor Ahai, eu sei que é uma profecia, o cara do sangue do dragão, mas qual é a profecia? Diz o quê? Que ele vai fazer o quê? Que eu não lembro. O original foi o que liderou os homens contra os outros na Longa Noite. Ele tinha uma espada, que era luminífera, ele tentou forjar ela 3 vezes e não deu certo. Aí ele, na última vez, ele meteu a espada no coração da mulher dele, que era Nissa, e aí a espada mostrou todos os poderes que ela tinha. Ele tentou forjar ele... 2 vezes antes, né? Ele tentou forjar em água. Isso, a espada se quebrou, aí ele tentou forjar no coração de um leão e também se quebrou, e aí ele... Isso. Não sei por que veio essa ideia dele enfiar a espada no coração da mulher que ele amava. Por que não, né? Por que não? E na terceira tentativa. Porque, assim, eu imagino que a pessoa vai tentar outras coisas antes de chegar a essa conclusão, entendeu? Né? Mas ele chega à conclusão na escalou terceira, rápido, ele pegar, né? Não deu escalou aqui rápido. A água... É. Não deu aqui o leão, é o jeito chamar ali minha mulher e a gente vai ter que resolver isso aqui em família mesmo. Ele podia... Ela tem uma avó que tá quase morrendo, quem sabe, né? Às vezes a mulher dele era braba e ele falou, esse sangue aí que vai dar uma liga boa. Aí, ele que fez os outros voltarem pro norte, né? Recuarem. E aí o Bran, o construtor, construiu a muralha. E aí, se o Jon Snow vir a ser o Azor Ahai, pra ele ter a luminífera, ele vai ter que espetar essa espada no coração da amada dele. Ih, rapaz, aí eu tô vendo história, hein? Mas assim, essa seria a teoria literal, né? Tipo, o cara forjar realmente uma espada e ser... Eu já li uma, que é também interessante, que na verdade o Azor Ahai seria o Jaime Lannister. E ele... Tem de todos, até. Tem até do Tyrion, né? E a Nissa seria aí, no caso, a Cersei. Porque se for pensar, na série inteira, o caso de amor mais verdadeiro da série inteira é do Jaime pra Cersei. Não ao contrário, né? Porque ela tá cagando. Uh-huh. Mas assim, ele é o cara que desde moleque, assim, tudo bem que é meio bizarro, tal, porque ela é irmã dele e tal. Meio não, é totalmente bizarro. Mas ele... Depende ele da sempre... cultura, Marcelo. Depende meio da cultura. Bizarro. Os egípcios acharam quase isso ok. Ninguém vai te julgar, Marcelo. Pode... Tá bom, desculpa, gente. Pode achar meio bizarro só que tá tudo bem. Aí ele ficou a vida inteira só com ela. É a única mulher que ele conheceu na vida, assim, intimamente, foi a Cersei. Então esse seria um sacrifício real, porque, sinceramente, um sacrifício do Jon com a Daenerys não dá, né, meu? Porra, os caras se conheceram ontem, assim, eu não, não... Esse amor é aquele amor que não engatou. Não sei, pelo menos... Eu também acho. Não funciona, não tem... Não, porra, não me... Isso é fanfic, amor de fanfic mesmo. Mas o Jaime, ele tem sangue Targaryen? Não, não lado? Tem, mas então, aí não seria aquela forçação maior. E aí a Luminífera, no caso, olha essa teoria, é meio tonta, mas tem um negócio. A mão dele, aquela mão de ouro, que seria tipo a Luminífera, no caso, assim, como que fala? Metaforicamente, né? Caraca, seria... ele vai enfiar o punho na mulher, tipo um fisco. Não, não, não, não, não, porque assim, ele, cara, ele morreu. Que horror, meu Deus. Quando cortaram a mão dele, ele falou, eu era aquela mão, né? Então, o Azor Ahai, ele tem que renascer. Uma das coisas que você precisa seguir pra ser o Azor Ahai é morrer e renascer, né? Então, uhum. O Jon fez isso, por exemplo, né? Ele morreu e renasceu, mas pode ser mais uma coisa mais figurada, tipo, ó, eu perdi minha mão, eu era essa mão, ele fala isso, e realmente, ele mudou, ele virou outro cara depois que ele perdeu a mão, né? Agora, não tem também, nessa pegada da revista contigo, não tinha uma parada também que ou eles ou o Tyrion não eram filho do... Isso, é, o Tyrion. Seria o Tyrion. Mas podia ser eles também, não o Tyrion. Seu contrário, né? É, não, mas porque... é que eles são gêmeos, né? Não dá pra... Não, os dois. Os dois são gêmeos, mas os dois, na verdade, porque a teoria é que a mulher do... Eu esqueci o nome do pai deles, cara. Tywin. O que morreu lá na privada. A teoria é que a mulher dele tenha tido um caso com o Targaryen. Isso. Mas isso aí... ele tava enganado e o caso dela foi o que gerou o Jaime e a... E assim, não o que gerou o Tyrion. O Tyrion é o único que é diferente dos Targaryen, né? Como assim? Ele tem o cabelo mais platinado. O Tyrion é parecido com os Targaryen. Ele é diferente dos... É, mas isso é no livro também, né? Na série eles nunca... Essa teoria do Jaime perder a mão e renascer, eu acho muito maneira, mas eu acho ela muito subjetiva pra série de TV, cara. Mas, ó, posso te falar uma aqui então, Dave? Ó, o Jojen, lembra do Jojen? Aquele cara que treinou o Bran, o irmão da Mira. Eram dois irmãos que levaram. Tem uma hora que eles estão presos, e aí a Mira tá chorando lá, ele fala, esse ainda não é o fim, não pra você, não ainda. Aí ela vira e fala, e como que vai acabar? Aí, pô, eu nunca entendi isso. Aí ele vira e mostra a mão, e a mão dele tá pegando fogo. Não sei se vocês lembram disso. Não. Vocês não lembram disso, né? Porque é muito... Eu lembro disso, foi muito bizarro, sinistro. Não faz sentido nenhum com a série. É, foi bizarro mesmo. E aí, tipo, mas, é a mão direita dele pegando fogo, e aí essa seria a relação com a mão do Jaime. É tipo, teoria, né? Mas eu acho essa bem interessante, cara. Dentro do negócio do Jaime... É explicar isso com um pouco capítulo que eles vão ter, né? A mão do Jaime, eles dizem que é pra segurar a espada, né? A luminífera. Porque como ela é de fogo, aí dizem, ah, é porque é a mão dele agora. Como não é uma mão mesmo, ele pode segurar e a espada vai estar pegando fogo e vai estar tudo bem. Mas, na verdade, essas teorias, elas meio que esticam, assim, completamente. Inclusive, tem uma delas que fala que é o cão de caça, né? Que ele vai ser o Azor Ahai. Caraca, todo mundo é o Azor Ahai, então, meu irmão. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Aí vocês falaram, Azor Ahai original foi o cara que ele fez isso e tal, não sei o quê. Aí, tipo assim, o que diz que tem que ter um outro cara que é igualzinho o primeiro? Isso que eu não tô entendendo. Ah, a Melisandre, né? A Melisandre, desde o início da série, ela tá pregando... Tem essa profecia. Aí, né? Tem essa profecia. Mas aí, na profecia, o que acontece no final? Ele derrota os White Walkers e vira o rei? Ninguém sabe, na real. Então, o que acontece em toda a profecia de Chosen One? Ele salva o mundo. Mas é isso que tá dizendo? É isso que eu tô perguntando. É isso mesmo? É o que ele fez da outra vez. Na parte do Azor Ahai, acho que faltou a gente mencionar que uma das maiores candidatas é a própria Daenerys, né? Porque sim, porque não é príncipe, lá, né? Exatamente, é porque, na verdade, fala-se que é o príncipe, né? Que a teoria, a profecia toda é que o Azor Ahai vai voltar e ele vai ser o príncipe. Só que aí comenta-se, né? Que, porque é escrito em Valiriano Antigo, e Valiriano Antigo tem gênero neutro, né? Então pode ser que seja realmente a Daenerys. Mas, assim, ela é a que melhor se encaixa dentro da profecia. É, sim. E aí o Jon poderia ser a Nissa Nissa, né? No caso, ela sacrificar o Jon. Exatamente. E a Lightbringer, a Luminífera, podia ser, que fala-se, né, que poderia ser os próprios dragões, porque são espadas de fogo. Eles cospem fogo. E tem o mesmo problema do romance, o mesmo problema do romance dela com o Jon, que é fraco, que não convence. Então, mas eles podem ser aqueles casais novos que, com o Jon, estão fazendo perfil de casal. Pode pode ser o Jorah, o Jorah Friendzone. Pode ser o Caraca. Eu gostei dessa teoria meio cru dela, né? Dos dois pegarem a mão junto e sair o fogo da mão dos dois, assim. Lembra do cru? Não era assim? Eu lá, Caraca. Não? Eu não lembro, cara. E eu gosto desse filme. E de repente, a Daenerys, ela abre o peito igual aquele dragão Sean Connery, Coração de Dragão, Dragon Heart. Que pariu. Meu Deus. E ela só enfia a espada lá, tá ligado? No fogo dela, lá dentro, e tira, e ela tá viva ainda, sacou? Nossa, mãe do não, céu. Tu quer a chegada numa escatologia, não, né, mano? Esse é o final que tá na tua cabeça, que tu acha melhor. É. Não, não é o final. Tem uma outra série na minha cabeça aqui, tá. Que é melhor ainda. Vende aí pra HBO, cara. Eu tô desenvolvendo, mas ó, só pra avisar vocês, tem a ver com aliens, tem a ver com magia e tem a ver com efeito estufa. Nossa. Eu não vejo a hora de ser produzido. Já fizeram, Predadores. Né? Com o jacaré do Papo Amarelo também. Não. Tá falando de Highlander 2, é um escroto. Que isso, jovem? O que eu te fiz? Eu não posso ter uma opinião que sou chamado achincalhado, velho. Chamado de escroto, ao vivo. Você quer ter blogzinho de opinião? É isso aí, compadre. Eu espero isso da audiência, não de um amigo, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho sentimentos, tá? Eu não sou apenas um valete. Tá bom. Mas assim, tem assim, o Rei da Noite não morreu, né? Porque ele tá aí ainda, desde aquela época, né? Então ele só espantou o Rei da Noite, porque ele não matou o cara, né? Não, ele só fugiu. Fez eles recuarem, é. O Rei da Noite tem cara de quem foge, sabe? Eu não sei muito bem. E aí tem outra teoria, o Alexandre que gosta, que seria, na verdade, o Azor Ahai, ele não derrotaria o Rei da Noite, mas ele assumiria o novo papel de Rei da Noite. Seriam vários Rei da Noite na história da humanidade, não foi um cara só. E nossa, esse Rei da Noite... Mas esse Rei da Noite, ele assume, esse cara ainda tem alguma consciência, e ele ajudou a construir a Muralha de Gelo, junto com os Filhos da Floresta e tudo mais, e fugiu lá para as Terras Sempre Inverno. Lado. Isso seria não, quem, nossa, quem, que fez não a, quem fez a muralha foi o Bran. Mas você lembra que a velha ama lá, na primeira temporada, ela fala pro Bram que o Rei da Noite era um Stark e que, eu não lembro se ela fala que talvez, ou ele se chamava Brandon. Então tem essas especulações de que talvez o próprio Brandon, o construtor, também fosse o Rei da Noite, enfim, sei lá, cara. Eu só sei que é muito bizarro se o Rei da Noite for um vilão puro e simples, que é derrotado pela Daenerys junto com o Jon e eles sentam no trono, sabe? Não pode ser isso, sabe? Calma, eu vou falar de novo. Eles têm 6 capítulos pra explicar essa porra, cara. Não pode ser uma parada muito complicada. Pois é. Não? Se tivesse uma temporada de 24, aí dá pra explicar o que quiser, né? Mas 6 capítulos... O cara que faz o Rei da Noite, que interpreta, né, o Rei da Noite, assim, embaixo de toda aquela maquiagem, ele deu entrevista recente e ele começou a falar que vai ter umas coisas, assim, meio que dando a entender que o personagem vai ser muito relevante nessa temporada, mas não só pelo que a gente espera. E aí ele fala que ele tá atrás de uma pessoa específica, que aí a gente fica com aquela pergunta, né? Quem é a pessoa específica? Que o natural é você pensar que é o Jon, mas assim, ele meio que já... A gente viu a merda dele, né? Ele acerta pessoas bem de longe, do dragão. A gente não sabe exatamente... tá todo mundo falando que ele vai dominar tudo, mas a gente não sabe exatamente se ele tá buscando alguma coisa, né? Então, mas é aí que entra, né? Porque o cara falou... Perguntaram pra ele qual era o momento preferido dele como o Rei da Noite, e aí ele foi... Aquele pessoal misterioso em entrevista e falou assim, vocês não viram o momento, não chegou ainda. E mas aí, é claro, obviamente, esse cara ninguém sabe quem é, ele tem que falar uma parada muito... Esse cara ninguém sabe quem é. Ele tem que falar uma parada muito foda pra dar atenção pra ele, cara. Eu acho que ele tem que ser ou alguém especial mesmo, ou querer alguma coisa especial que a gente ainda não sabe, pra ter uma surpresinha aí. Porque se o Trono de Ferro, pra que ele vai querer isso, sabe? Não... Eu acho que, sei lá, ele foi buscar um trevo de 4 folhas que nascia em Highgarden. Quando ele pegar, ele volta. Perto de Harrenhal, que era aquele castelo destruído, tem o Olho de Deus, que é um lago, e no meio tem a Ilha das Caras. Essa Ilha das Caras Caraca! Já vem pronta, caralho, porra! É isso que ele quer celebridade. Ele tá em busca de quê? Fama. Se fosse no planeta Terra, eu diria que ele tá atrás de algum poço de petróleo em algum lugar, né? Fora a revista, a Ilha das Garas, ela tem, seriam aqueles represeiros, né? Seriam que aquela árvore branca com as folhas vermelhas, é onde teriam ainda os Filhos da Floresta, que foram quem criou, em teoria ali que mostra na série, o próprio Rei da Noite, né? Então ele poderia estar indo pra lá pra terminar de exterminar esses Filhos da Floresta, se é que eles ainda existem, né? Eles criaram os outros, não foi isso? Não, criaram o Rei da Noite, sim, aparece. Eles metem um vidro de dragão, obsidiana, no peito dele, sim, e ele se transforma. Sim, por causa dos primeiros homens e tal, né? Que isso, era pra lutar por eles, né? E ele então cria os outros tocando nos nenês, né? Nos filhinhos do Craster lá. There is only one war that matters. The Great War. And it is here. Ghost precisa voltar, né? Agora, na última temporada. Esperamos que agora, com um orçamento um pouco mais gordinho, né? Tenha dinheiro pra pagar o CGI dele. E há quem diga que a Matilha da Niméria, que é a loba da área, tava ali no trailer também. Tem uma cena rápida ali deles correndo no trailer. Isso tem que ter, né, cara? Tem que ter. Isso. Pô, ia dar um grau na batalha. Essa é uma parada que o livro vem dando teaser, vários teasers, né? No livro também. Na temporada passada apareceu, né? A área encontrou ela, a Niméria e a Matilha, mas deixou ela lá, né? Foi embora. Ela reconheceu a área, né? Mas aí depois ela ficou tipo, não vale a pena, fazer minhas coisas aqui e depois a gente se encontra. Isso tem que ter um propósito, não pode ser sem propósito. Vai rolar isso. A gente precisa desses lobos gigantes valer alguma coisa, né, cara? Então, desde o primeiro capítulo, né? Porra! Outra coisa que tem que valer alguma coisa é o Varys, né? O que que ele ouviu lá na chama, quando ele era criança? O que que isso quer dizer? Por que que aquela outra sacerdotisa, como que ela chamava? A Kinvara? Tucano. Não lembro. Tinha uma sacerdotisa vermelha que deu um apavoro nele em umas duas temporadas atrás. A que tava pregando, né? No... É, que ela falou, se você é um bom amigo, você não tem o que temer. Então, assim, será que ele vai trair a Daenerys? Porque a Daenerys na temporada passada falou, se você me trair, eu vou te queimar vivo. Tem várias coisas que tem que se encaixar aí. Qual o nome da conselheira dela? É a... Missandei. Quando o Senhor Cebola chega na Pedra do Dragão, ele chega e faz um comentário. Ele fala assim, não reconheci o seu sotaque. De onde você é? Ah, eu sou do lugar tal. Ele chega assim, lugar bonito. Tem palmeiras, canto sabiá. Mas eu nunca fui lá. Aí ela é... E aí ele fala isso umas duas vezes do sotaque dela, só que não fica claro se ele... Tipo, querendo desmentir manjou ela, assim, mais ou menos? Eu acho que sim. Tem alguma coisa nela ali que... Isso já pode ser alguma diferença do livro, porque no livro ela é uma criança, né, na verdade, no livro. Ela é uma criança de uns 10 anos de idade, alguma coisa assim. Mas no livro todo mundo é meio criança, né? Todo mundo é muito, muito novo. É mais novo do que na série, né? Todo mundo. O Jon Snow tem 14 anos, acho. No começo, pelo menos, sim. Outra coisa que a gente tem que... A gente não, que eles vão ter que explicar é qual a importância do Beric, Jon Darion. Pode crer, né? Que voltou 1 milhão de vezes, né? E dos mortos. É. No livro, ele tem o dom de dar a vida pra alguém que morreu, né? Então ele, acho que é a Catelyn, né? A mãe dos Starks lá. Ele morre e ela volta à vida, né? Como Lady Stoneheart lá, que não tem isso na série. Não, mas é ele que dá a vida ou é o Touros de Mir? O Touros de Mir ressuscitava ele. Isso. Ele trocou a vida dele. Ele morreu pra ressuscitar ela, entendeu? Mas isso não foi mostrado na série. Acho que também não vão usar. Porque na sétima temporada, ele, naquela conversa que eles têm lá no casebre, com o cão, que eles até mostram pra ele o fogo, e ele vê a ponta de flecha lá depois da muralha, vê os mortos-vivos chegando e tal, não sei o quê. Ele fala assim, você não é um cara mau, mas você não tem porra nenhuma, você é um cara normal. Por que que você voltou 6 vezes? Aí ele falou, eu pergunto isso pra mim mesmo todos os dias. Eu não sei o que que é, mas o Senhor da Luz me quer vivo por algum motivo. Isso. Então eu tô esperando. Vai ter que chegar isso aí. Olha, não se esqueçam de Lost. Tô começando a ficar com medo. Toda vez eu penso nisso, porque tem que explicar isso aqui, aí depois vem a derrota interna, sabe? Que você fica, que não vão explicar nada. Não, mas tem uma parada que os produtores falaram, que eles, numa conversa com o George R.R. Martin, dessa conversa, 3 coisas, tipo, explodiram a cabeça deles, né? Da história que vinha a se seguir. Aí eles falaram que uma foi quando a Shireen lá, que era a filha do Stannis, foi queimada viva. A outra era a parada do Hodor, quando descobriu da onde era a origem, tal, que ele não era um cavalo. Que era o gordinho, Gordinho dizem, rodou. Né? Gordinho dizem rodou. Que não era um cavalo. E aí tem a terceiro mind blowing aí que eles falaram que acontece no final, bem no final da história, assim. Isso aí pode ser um migué do caramba, um marketing, mas eles falaram isso daí, então deve ter alguma coisa ainda, um plot twist aí meio bombástico ainda, né? Cara, 20 anos pra escrever essa porra, o cara tem que arrumar um plot twist, né, cara? Não é possível. O cara arruma um plot twist em 20 anos. Tem que arrumar, velho. É... Outra coisa que tem que acontecer agora nessa última temporada é, né, a volta do Cyril Forerunner, cara. Já deu mais do que tempo dele voltar, meu irmão. É, então vai ficar muito triste se eu te falar que ele não volta? Ele tem que voltar, cara. Ele não foi é o único cara que não mostraram ele morto. Todo mundo que morre de verdade, o cara mostra morto. O cão, eles não mostraram morto. Aí ele voltou. Sabe por que não mostraram, não mostraram ele morto? Porque não importa. Caraca, é muito escroto. Ninguém... who cares? Ninguém se importa com ele. Só você. É porque tu acha que ele é o Inigo Montoya. Pode ser verdade. There is only one war that matters, the Great War, and it is here. Se pensar em final, como o final desembocaria, mas o que seria bacana acontecer nessa série em termos de ter um entretenimento, entendeu? Porque já que vai ser uma série curta de 6 capítulos, eu tenho um certo medo, cara, que se isso vai passar tão voado que como entretenimento não vai satisfazer, entendeu? Eu tenho algumas poucas coisas assim que eu acho que são fundamentais. Não é fundamental pra história, mas assim, eu tô com expectativa. Uma delas é a luta do cão com o montão. É verdade. Eu queria que fosse uma luta muito, muito foda. A gente já falou disso e disse que se fosse depender do Martin, isso não ia acontecer porque a vida não é assim. É. Não é? Ah, entendi. Então, mas tem muita gente. O Montanha morre de tuberculose. O Martin ou Nelson Rodrigues agora? Ó, mas a gente não pode esquecer que o Montanha tá na lista da área, né? O Montanha, a Cersei, ela tem a lista dela. Mas ela não. Mas ela não mata todo mundo, né? A Brienne podia matar o Montanha, hein? Ia ser foda. Ah, eu tô achando que a Brienne vai morrer lá na batalha. Isso é muito triste. Por merecimento, devia ser o cão. Em teoria, ele tá morto, né? É. Ah, tem uma teoria, inclusive, que fala assim, quando chegar ali o Rei da Noite, se ele encontrar com o Montanha, ele vai controlar o Montanha? Vai dar crash na temporada. Eu acho que vai ter Clegane Bowl. Eu acho que eles vão se encontrar, eu acho que o cão vai lutar com o Montanha, mas eu acho que ele vai matar, assim, por, sei lá, meio que piedade, sabe? Porque é a construção do personagem, né? Ele tem essa coisa pesada dentro dele, a vingança, o que aconteceu com ele e tal, o rosto queimado e tudo mais. Mas aí o pessoal fica, ele tem que superar, ele já viveu outras coisas, e pro personagem isso vai ser muito bom, mas a gente tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo, e eu quero o Clegane Bowl. Eu vou ficar muito triste se não tiver isso. É, eu acho. Mas o cão, naquele encontro que teve do povo da Daenerys com o povo da Cersei, o cão chega e fala pro Montanha, você lembra de mim? Tá ligado que sou eu? Você tá mais feio que eu, hein? É, agora você tá mais feio que eu. Mas eu tô vindo, hein? Tô chegando. Uma hora eu vou te pegar. Ele ainda tá no apetite. Eu acho que vai rolar. É série de TV no final, cara. Pode crer. Eu acho que é o que o Alexandre falou. Obrigado, o Martin não faria isso, mas a série vai fazer, tá ligado? É, vai fazer. Cara, a série faz tanta coisa explicadinha, assim, mega explicada, dito assim, literalmente. Eu acho que o nome do John na última temporada foi a coisa mais explicada de todas, porque já tava mais do que subentendido, com todas aquelas cenas do Sam e tal, e aí corta pro Bran e o Bran fala o nome, sabe? Acho que eles não vão deixar nada muito nas entrelinhas, não, porque acho que vai ser complicado demais. E essas coisas que os fãs querem muito. Sei lá, a última temporada de Game of Thrones, ela meio que, não sei pra vocês, mas ela foi um pouquinho fraca, não atendeu tanto assim as expectativas, então eu acho que existe um certo desespero por parte da galera. Vocês acham que eles vão investir em fanservice pra tentar encher esse copo aí meio vazio da galera? Olha, eu acho que eles não precisam, porque as pessoas vão assistir de qualquer jeito. É, isso é verdade. Pra mim, como entretenimento, eu gostaria de ver o Tyrion um pouquinho mais envolvido que na última temporada. Acho que foi uma das coisas que faltou na última temporada. Porque a gente gostou muito sempre do Game of Thrones, quando ele tava articulando a parada toda, né? E aqueles conflitos que eles, internos dele. E na última ele ficou em terceiro plano na parada toda. Então, mais ou menos, né? Ele participou bastante ativamente, mas só que ele fez umas merdas, né? Não, não só merda. Não sei. É que a parada dele é diálogo, né? Se assim, se é, só for ter pois batalha, é, não tem serve, tempo, né? E não tem tempo pra ele. Esse não, é o problema. Ele aparece bastante na sétima. Eu não acho, não. Eu acho que diminuiu. Mas ele não é fundamental, né? Assim, tipo, ele não faz nada. Ele só é fundamental no. Quer dizer, no final das contas, nem é, né? Quando ele vai falar com a Cersei e faz ela voltar atrás. Ah, boa, bem lembrado. O que vocês acham que ele fez? Tem que falar o que ele falou pra ela, né? Que foi cortado ali a cena, né? Ela fala que tá grávida e aí só... Ele descobre que ela tá grávida. Exato. Eu acho que ele falou o seguinte, ó. A Daenerys não pode ter filho e você tá grávida. Você, eles lutam lá, ganham. Quando eles voltarem, eles assumem aí rei e rainha. E o seu filho vai ser o futuro rei. Vai ficar tipo o Theon ficou lá em Winterfell, saca? Assim, aquele... Refém, mas é tipo refém mesmo, né? Seria refém, na verdade. Eu não sei se a Cersei tem essa visão tão futura isso. Assim. Eu acho que o Tyrion falou isso pra ela, talvez, mas ela falou, beleza. Só que aí depois a gente viu que ela não tá nem aí pra isso, né? Então, eu acho que o Tyrion não ia achar que ela ia comprar essa história, porque ele conhece como ela é em relação a coisas de filho e tal, faz muita parte do personagem dela. Ela é aquela rainha louca que faz tudo pelos filhos o tempo todo. Eu não vejo ela aceitando o filho dela ficar tipo, meio que no background ali, sabe? Não, mas não é background, porque assim, ela trocaria isso pela morte do moleque, porque eles iam matar o moleque também, né? De outra maneira. Então assim, ou ela salva a vida deles e entrega pra Daenerys e ele vai ser o rei um dia, ou tipo, ela morre com ele quando eles voltarem, sei lá, não sei. Mas, no caso, será que o Tyrion traiu eles? Isso é traição? Seria? Não sei. Eu não sei o que aconteceu lá dentro, né? Depois que ele descobriu que a irmã tava grávida. Porque ele fala várias vezes que ele amava os filhos dela. Isso. Era tanto agora, né? Era amor com tapa na cara, né, maluco? Ele amava o Tommen e a Micela. É, mas essa criança nem nasceu ainda. Ele não tem por que fazer nada por ela e nem por que gostar dela também. Os outros ele conviveu, né? É, não sei. A verdade é que a Cersei vai morrer, né? Então, tem outra coisa que aconteceu no último capítulo que me deixa inculcado também, que vão ter que explicar. O Bron não tirou lá o Podrick pra tomar uma cerveja à toa, né? Ah, não sei. Às vezes, as pessoas tomam cerveja à toa. Se tem uma coisa que as pessoas fazem à toa, é tomar cerveja. There's only one war that matters. The Great War. And it is here. No caso de entretenimento, eu quero muito ver elefantes da Companhia Dourada. Tem que ter. A Cersei falou que eles têm elefante, então tem que mostrar elefante. Tem. Tem que ser pique Aníbal mesmo. Não mostrou no trailer, mas vai. Certamente é pra manter a surpresa, essas coisas, né? Carregar o elefante pelo oceano é um desafio, né, cara? Então, eu pensei exatamente isso, JP. Mas Cartago ficava na África e eles levaram pra Europa. Pô, mas eles atravessaram o quê? Um canalzinho, né? Não é um oceano. Chama Mar Estreito. É tipo caraca, o canal da Mancha. Mas já pensou o cheiro nesse barco aí, velho, com esse elefante? Não, uma coisa que eu queria ver é o Drogon matar o dragão morto-vivo lá, o Viserion. Igual o Drogo matou o Viserys, né? Num instante, eu achei que você queria que o Khal Drogo voltasse pra matar alguém. Fiquei confuso. Pode ser também, traz de volta. Não, o Drogon é o dragão da Daenerys, né? Que ela deu nome em homenagem ao Drogo e o Viserion em homenagem ao Viserys, né? Seria legal se o Drogon matasse o Viserion, justamente. É, jogasse um balde de ouro derretido na cabeça dele. Caraca, e se o Khal Drogo voltar, porque o Beric Dondarrion deu a vida dele, ele volta também, não tem corpo, mas... Caraca, continua aqui comigo. Na verdade, aí a Daenerys vai matar ele, que é o amor verdadeiro dela. Ele vai ser a Nissa Nissa, e aí ela é... Finalmente a Zora Hai. É isso. Catiuxa, na verdade, o Khal Drogo não morreu. Era um homem sem rosto. Caraca, obrigado por terem vindo. Literalmente ele era um cavalo, né? Meu Deus do céu, cara. É, querendo ou não, ela matou ele, né? Ela sacrificou ele ali na fogueira, né? Junto com ela e tal. Olha, será que ela já fez a forja da espada? É, então, de repente, a gente tá esperando o sacrifício e ele já foi feito, né? E ela já tem as espadas, que são os dragões. Então ela já existe. Agora acredita. Olha aí, Azaghal. Tá faltando a peça que é o sacrifício. Ok, gente. Vou ficar triste se for isso. Aí seria a vida como ela é. Ah, porque é ruim essa. Eu quero espada pegando fogo. Mas já tem espada pegando fogo 6 temporadas. Ah, mas é na mão de 2 palhaços lá, velho. Foi isso. Irmandade Vermelha? Vai se fuder, eu quero ver. O bagulho. Quem que vai matar? Quem vai matar? Não, ó. A gente já sabe como é que vai acabar essa luta, né? Essa guerra, essa batalha. Como? Não precisava nem ter uma galera. É só matar o Rei da Noite. Porque ele transformou todo mundo em morto-vivo. Se matar ele, acaba o exército. Então, mas ele é nave mãe? É verdade. Não, ele é nave mãe? Se mata ele, ele é nave mãe? Aconteceu isso na temporada passada, quando foi a Small Unit do Jon Snow, foi pra lá da muralha. Eles mataram um daqueles velhos caveira e os outros todos que estavam em volta morreram. É porque então, eles são tipo necromantes, né? Os outros. E aí eles fazem os White Walkers, que são diferentes. Tem uma hora que o Beric vira pro Jon e fala, ó, eu sei como a gente pode resolver. É só matar aquele cara ali. É. E aí o Jon fala, não, você não tá entendendo. Tipo, ele manda uma dessa. Ah, não, você não entendeu. Mas o Jon Snow sabe alguma não coisa. Não sabe de nada, qual, né? É a frase? Qual é a frase? Qual é a frase do Jon Snow? You know nothing. Verdade. Ai, meu Deus. E vai ser Jon Snow montado em um dragão, Daenerys no outro, e o Rei da Noite na outra, né? No outro. Vai montar. É verdade, porque tinha essa parada de que iam ser os três Targaryens, né? Isso. Jon Snow, Daenerys e Tyrion. Já não vai rolar. Infelizmente não foi o Tyrion. Fiquei bem triste com isso, cara. É, mas o dragão que sobrou tem o nome do pai do Jon, né? É Rhaegal, sei lá como que chama o dragão, mas é. Rhaegal era o pai dele, né? Acho que ele vai montar. Tem uma cena no trailer que parece que eles estão indo. Eles estão indo em direção, dragão, né? É. Ele vai montar muito esse dragão, isso não tem... Esse é fanservice, né? Pô, vai entregar. Isso aí eles vão entregar também. Tem a batalha dos três aí mata o Rei da Noite e acabou o exército. Acabou. Mas então, o Rei da Noite, ele deve derrotar a galera lá em Winterfell. Não é possível. Vai acabar a batalha ali em Winterfell? Não, eu acho que o Winterfell vai ser incendiado, né? Podem perder, sei lá, a primeira batalha e depois... Porque a última batalha não vai ser essa, né? Não vai. Eles vão recuar. Vai ser a Companhia Dourada e os Lannister contra o que sobrar do exército do Jon Snow e da Daenerys. Ah, então você acha que os White Walkers vão perder logo ali em Winterfell já? Já vai acabar essa parte aí da treta? Eu acho que talvez no terceiro capítulo. Não, gente. Não, cara, vai ser diferente. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Eles ficaram construindo toda a história do inverno chegando, os White Walkers ali, vai acabar no terceiro capítulo logo. Tem 6, eu acho que vão ser 3 disso e depois, bom, sei lá. Vai acontecer tem assim, 3 disso, o último é o casamento da galera e... O último é o casamento. Não, olha só, gente, tem a luta lá em Winterfell. Aí a galera do Winterfell toma um pau. Aí recua. Aí os inimigos se juntam com o bem comum. Aí sim tem a última batalha. Aí quem sobra briga pelo trono. É isso. É isso aí. Mas não vai dar tempo de quem sobrar lutar pelo trono, né? Vai recuar. Quem sobra a casa. Quem sobra a casa pelo trono. Quem sobra... Vai na porrinha, pô. Quem ganhar, leva. Isso é exatamente isso. Quem sobrar, fica. A área, como morre Cersei? Ela morre na mão de um irmão, né? Tem que ser o Jaime, né? Enforcando ou ela. Ou o Tyrion. Eu acho que vai ser o Jaime. O Jaime também vai morrer, né? Mas antes ele vai matar a Cersei. Então, mas será que, pô, tudo tem que ser profecia nessa parada? Ela tem que morrer porque a bruxa falou que o irmão... Game of Thrones, né, cara? Mas os filhos morrem antes dela, é isso. Essa profecia só tem nos livros do Valonqar, do irmão mais novo. Na série eles omitiram isso daí. Não foi falado que ela tem que morrer pela mão do irmão mais novo. A gente acha isso, mas seria legal o Jaime matar ela simbolicamente por tudo que ela causou na vida dele, enfim, por tudo que ela é e tal, sei lá. Por ele ser mais novo, porque nasceu junto, mas depois, né? É, ele saiu depois da mãe, né? Eu acho que eles vão dar outro flashback aí dessa profecia e vai ter isso, porque vai ser muito icônico. E a Cersei, cara, ela precisa morrer, porque senão realmente vai acabar a série só com ela viva, porque enquanto ela puder matar a galera, ela certamente seria vai matar. Hein? Já pensou se terminar ela no trono e mais ninguém? Porra, ia ser louco. Aí já foi um final de temporada, né? A gente já viveu esse momento, mas seria bom. É verdade. Não vai ser isso. Tem aquela visão da Daenerys numa das temporadas que a fortaleza tá destruída, tá sem teto e tá nevando. Vocês lembram disso? E aí ela vai encostar no trono, assim, o trono tá coberto de neve. E aí ela vai encostar, só que aí ela acorda, tipo, ela não chega a encostar no trono. Quem vai sentar no trono? Quando a Daenerys... é o Rei da Noite. Pode ser? Não. Eu tenho quase certeza que o livro vai descambar pra um lado mais místico. Então seria bacana essa série fosse uma parada mais pé no chão, mais distante desse negócio de profecia, né? Pra diferenciar bem uma da outra. Porque o Martin não parece que ele vai encerrar a série com porradaria e guerra, né? Não, não, não. O dele vai ser na base da conversa. There's only one war that matters. The Great War. And it is here. Caraca, eu não lembro dessas profecias. Quantas profecias tem essa porra, maluco? Cara, tem muita profecia, não dá pra lembrar de todas elas. O Marcelo ainda lembrou de outra também. Qual era a outra profecia aí? Ó, essa aqui é a seguinte. Lembra na segunda, acho que é a segunda temporada, quando ela tava lá em Karf, que tem aqueles carecas lá que roubam os dragões dela. E é a Casa dos Imortais, né? Aí ela vai lá e os caras falam o seguinte pra ela. Mãe de dragões, filha de três. Três cabeças tem o dragão. Mãe dos dragões, filha da tormenta. Três fogueiras tem de acender. Uma pela vida, uma pela morte e uma pelo amor. Três montarias tem de montar. Uma para o sexo, uma para o terror e uma para o amor. Três traições conhecerá. Uma vez por sangue, uma vez por ouro e outra vez por amor. Então, vem das três fogueiras, né, que a gente pode pensar. A da vida seria a dela ali quando veio os dragões, né? Ali quando ela... Quando ela renasceu do fogo ali, né? Isso. É ali com os dragões, né? Aí, a pela morte seria ali quando ela matou todos os caos na tenda. Lembra que ela jogou fogo, verdade, e matou uma galera. Aí, pelo amor, ainda, em teoria, não tem. Aí, as três montarias pra montar. Uma pro sexo, que seria o Drogo, de repente. Aí, uma pro terror, que seria o dragão, né? Montar o dragão. E a pro amor, que, sei lá, pode ser o Jon Snow, não sei. Mas, enfim, teria essa aí do amor. E as três traições, que é uma por eles sangue... Eles vão fazer uma cena de sexo no meio do fogo, velho. Vai ser sinistro. Meu Deus do céu. Caralho. As três últimas é pelo amor, né? Então, às vezes, é a mesma cena, as três que vão descendo. Eu tô rindo porque falaram em montaria e disseram do Khal Drogo e ninguém discutiu nada. Mas é porque a escrava fala pra ela, ensina pra ela que ela não tem que ser submissa, que ela tem que tomar as rédeas do sexo. Ela tem que ficar de frente. Isso, aí ela monta nele. É verdade. É isso mesmo. Aí as traições. Tem uma por sangue, que aí seria da Mirri Mazdur lá, que é aquela bruxa que fudeu com o Drogo lá e com todo mundo, né? Uma por ouro, que pode ser a do Jorah Mormont, né? Que ele era espião do Rei Robert, do Varys ali, né? Ele devia receber pra isso, enfim. Tá esticando, ó. E uma vez por amor. Que aí também não... Jon Snow. Aí Azor Ahai. Jon Snow vai querer ser o rei. Vai querer ser o rei. A cena vai ser o seguinte. Luminífera. Isso aí. Vai estar pegando fogo. E fazendo sexo. Eles metendo. E no orgasmo ele vai enfiar a espada nela pra... Que isso? É, por causa disso. Da luminífera. Mas metaforicamente... Mas cara, pesado isso aí. É porque quando fala vai estar pegando fogo, imediatamente você imagina a churrasqueira do Faustão. Tá pegando fogo. Mas acho que vai ser a luminífera e faz sentido, porque vai ser uma traição por amor, né? Que ele tem que passar a espada pelo coração dela. Isso se a gente considerar que vai ser literal, né? A profecia, né? Não sei. Mas mesmo que a profecia não seja literal, se você pensar de maneira metafórica, essa coisa de você passar uma espada pelo coração metafórico de uma pessoa é, da mesma maneira, uma traição que vem do amor, se ela ama o cara, entendeu? É, sim. A traição de sangue pode ser de laço sanguíneo, que o irmão dela, o Viserys lá, ele, quando ele fica enciumado e tal, não sei o que, o Khal Drogo mata ele, ele meio que trai ela, né? Ou não? Ah, pode ser também. Pode ser. O sangue de família, assim, né? É. Aí caberia até o Jon Snow nessa, inclusive, né? Nossa. Pode crer. Essa aí não falta candidato, né? Querem partir pro bolão de quem vai morrer? Vamos lá. Vamos matar aqui, né, galera? Vamos naquela foto que tem todo mundo importante que vai aparecer agora, que tá vivo. Anota aí, Marcelo. Anotar o quê? Bolão, caralho. Vai valer dinheiro. Vai valer dinheiro? Vai, tu não tá sabendo disso, não? Vai ser bolão igual de Copa do Mundo? Tem que falar quem tomou o gol e quem fez o gol? Não. Só quem morre, sim ou não, acho, né? É, isso. Beleza. Aí, você tem que acertar quem morre e depois você tem a opção de um que volta. Porra. É bônus rap. Você tá ficando meio regra do The Voice, hein, cara? Varys. Pra mim, morre. Vai morrer. Ele tem que morrer. Eu não sei como é que ele chegou até aqui, sinceramente. Ele é muito cheio das tretas, tá falando do povo aí faz tempo demais. Ele não tem o físico pra correr. Eu não sei. Ele vai sair correr, não tem o físico pra correr. Porque agora, então, galera, a gente então tá falando. Então já elimina o Sam junto, né, cara? E o Tyrion. O Sam não morre, pô. O Tyrion com aquelas perninhas curtas dele pode dar um tipo Sonic. Lord Varys morre porque a Melisandre falou que ela tinha que voltar pra morrer assim como ele. Ele vai morrer queimado. Esse aí vai morrer e queimado. E a Melisandre tá sempre certa, né? O Stand tá aí pra provar que... Atafiano. Tu acha que morre ou não? Ah, esse morre, certo. Alexandre. Morre. Acho que... Não, ele sobrevive. Olha! Tá jogando, tá jogando. Como é que ele sobrevive? É, o bolão do Dave é aquele que marca todas as zebras, sabe? Né? É, isso aí. Não, cara, vocês estão apostando na dica da Melisandre, essa mulher errou feio, errou rude. Não, a gente tá em período de guerra, tem dragões queimando tudo, tem um dragão de gelo que vai... em Winterfell vai pegar fogo, primeiro. Mas como é que Varys vai correr? Acha, peraí, mas você já viu a roupa dele? Ele usa saia longa, como é que vai morrer? Mas olha só, tinha um monte de soldado e ninguém conseguiu correr também dos dragões. Isso não faz diferença nenhuma. Ele entra na banheira pega um coquetel e fica ali, tranquilão. Vamos combinar então que o parâmetro correr não vai ser o de Veretel que vai morrer. Tudo bem, eu aceito, mas é uma pena. There's only one war that matters, the Great War, and it is here. Sir Jorah Mormont. Morre? Muito. Morre, não, morre, claro fácil. Que não. Gente. Não, morre fácil. Morre. Aí, vocês não estão sabendo ler a parada. Ele vai se sacrificar, velho. Sir Jorah, o cara tava pra morrer desde o do meio das temporadas todas pra vai virar pedra, cacete e tal, e ele foi curado, cara. Não vai morrer. Porque ele tem renasceu, ele pode ser o Azor Ahai. Ele tem um papel ele tem um papel importante. Ele não podia morrer naquele momento. Ele vai fazer algum ato heróico e vai morrer. É, acho que o não. O Friendzone vai morrer. O Friendzone vai morrer. Pela Daenerys, né? Ele tá velho, gente. Ele tá velho. Eu sei o que é isso. Não vai morrer. Vai ser Friendzone forever. Eu sei o que é isso. Como assim? O cabelo dele caindo, ele não consegue mais lutar como lutava. Não, peraí. Gente. Se correr não vai ser um critério, a gente não vai apostar que alguém vai morrer de velhice na última temporada. Como assim? Não é de velhice, ele tá frágil, velho, ele não consegue. Viu ele lutando lá no Coliseu, lá em Essos? Ele não tá mais... Ele não é bom. Cara, ele já esteve melhor, não quer dizer que ele já esteve melhor, ele tá fora de forma. Ele vai fazer um ato de bravura aí. Eu tô cutucando aí, morre. Eu não queria que ele morresse não, mas eu acho que ele vai morrer, mas vai morrer bonito. Não morre. Verme Cinzento. Vive. Esse é o primeiro a morrer. Gui? Não, ele vive. Ele deu um beijinho de despedida no trailer, Tucano. Não lembrava disso. Eu acho que morre. Esse morre porque tem que matar gente aí também, senão não morre ninguém. Esse aí morre. E não vai contribuir também com nenhuma liagem a mais, né? Caralho. Meu Deus! Caraca! Que é pesado, viu? Nossa Senhora! Talvez também porque se a Missandre for alguma coisa diferente assim, sei lá, uma traidora, alguma coisa assim, não tem como eles fazerem par romântico até o final, né? Ou seja, não tem como juntar o casal no último capítulo, né? É, isso aí. Não é só isso. Se não tem casamento, não tem... Eles é tipo não, São João. Eles não podem morar no Leblon no final. E não é só isso, tem que morrer gente, esse cara não tem expressão, ele vai morrer, certo? Mas eu já mostrei que dois morrem aí, o Varys e o Jorah. Catiuxa, tu não falou o teu, se ele morre ou não. Não, ele com certeza absoluta vai morrer. E vai ser logo. Também vai ser logo, porque aí vai ter todo o arco de sofrimento da Missandei. Vai ser legal. Nossa, isso. Cara. Aquela mal posta. Vocês continuam achando que vai ter 22 episódios da parada. Né? Ele vive. Deixa eu sonhar. Foi foda mesmo. O arco de sofrimento da Missandei. 5 segundos. mas se ela chorar. Ela grita, escorre uma lágrima e pronto, vamos pro próximo. Não, mas é só pra highlights de premiações, entendeu? Ela vai só aparecer chorando, olhando pra câmera de um jeito muito real, aí vários prêmios, e é isso aí, pronto, é o arco dela. É seu famoso chora neném, né? Eita que passa. Próximo. É a própria Missandei, né? Missandei. Ela morre. Ela morre porque ela é traidora. Caraca. Eu acho que ela vive. Eu não me importo, então... Mas vive, pronto. Eu acho que ela vive também. Eu também acho. Vai ser a conselheira do próximo rei, pronto. Eu acho que vive. Se a Daenerys morre, ela morre também, né? Mas se a Daenerys vive, eu acho que ela vai fazer de tudo pra proteger a Missandei. Mas como ela vai morrer, né? Que o Jon é o Azor Ahai, assim como todos os outros personagens supracitados. Complicado. Sim. A próxima é a Daenerys mesmo. A Daenerys vai morrer. Eu acho que ela vive. Eu acho que ela morre. Não. Daenerys vai morrer. Ou então, a não ser que exista um conjunto de Azor Ahai e a Ellie e o Jon. É a única teoria que não foi colocada aqui ainda, então é minha responsabilidade trazer. Acho que ela não morre, não. Também acho que não. Também acho que não. Eu vou mudar meu voto, então. Ela vive e o Jon Snow morre. Ela vive. Todo mundo concorda que um dos dois vai morrer? Sim, ou sim. Os dois vão acabar vivos? Não concordo, sim, não. Sim, duvido sim. Que matem o Jon Snow. Duvido. Um dos dois tem que morrer, porra. É? Se o Jon Snow terminar rei, ela morre. Eu acho que tem certas coisas que o Martin falou antes pro pessoal da série que tem que acontecer, sabe? Eu acho que uma delas deve ser isso aí. Quem é que morre, quem é que fica. Pelo menos no final, entre Jon Snow e Daenerys, ele deve ter dito alguma coisa. Acho que o pessoal não vai assim, ah, não vou fazer isso. Eu acho, que ela morre igual o Oleg. Oleg Korolenko. Eu acho que se o Jon Snow terminar rei, ela morre. Porque o sonho dela sempre foi, né, retomar o trono. Então seria meio que estranho ela dar o trono pra ele. Então eu acho que se ele for o rei, ela morre. Fora que ela vai ficar muito pistola, né? Quando ela descobrir que ele é o herdeiro mesmo do trono e tal. Depois de ser Targaryen. Vai ter uma treta grande entre os dois antes mesmo da morte. A jornada dela é sentar no trono. A do Jon não é, né? Pois é. Tipo, nunca foi. Mas vocês acham que ele vai abrir mão do trono? Então, eu acho que ele vai morrer. Mas é legal, tipo, essas frustrações, né? Ela viveu pra ser rainha e no final ela só morre, sem conseguir. Isso é bem Game of Thrones, na real. Mas vocês acham que o Jon vai ser o rei? Vocês acham que ele vai sentar lá no trono? Cara, seria muito bom. Seria muito bom que ele foi chamado de bastardo. Eu acho que... Exatamente. Eu acho que se... Eu acho que estão pegando tanto no fato que ele não é bastardo, é pra isso. Puta, mas é a Rede Globo isso aí, não é não? Não sei, eu não acho que seja a Rede Globo, mas é... Exatamente. O que não seria a Rede Globo? Quem seria o rei? O filho... Qual o nome daquele moleque corredor lá? O... Gendry. É o Gendry Baratheon. O Gendry. Ele pode ser rei. Eu acho que ele. Não, ele não pode. Ele não pode, porque ele é bastardo. Mas ele nem tá nessa foto aqui, Dave, que a gente pôs no grupo. Ele é completamente irrelevante. Coitado, o cara tem que estar, o cara tá aí até hoje, correndo de um lado pro outro, porra. E remando, correndo e remando. Esse cara não pode ficar de fora. Já vamos votar nele agora. Vive ou morre? Mas a gente não tinha concordado que correr não ia ser um critério. Porque ele corre bem, agora ele vai... Não, mas ele correu pra estar nesse bolão. É pra isso que ele correu. Gendry vive. É, o Gendry vive também. Vive e vai ser rei. Anote o Gendry não tá na foto. Não sabe o que é valer. Ele excluiu. Ele vai viver. Vamos dizer que ele vai viver. Ele tem uma fé com a Arya, né? Ele tinha uma fézinho com a Arya ali, né? Não, era amizade. Ah, então ele morre. Então ele morre. Que ela não vai querer que isso venha público. Então ele morre. Ela que vai matar. Tem a Sansa ali sobrando. Pode casar com ela também. Já casou três vezes. É um hobby, ela, tipo... É um hobby. Ela coleciona casamentos. Caralho, coitada, velho. Ela só casou com furada, brother. Tá, a gente já falou. E aí, Jon Snow? Então, Jon Snow é uma pegadinha, porque ele já morreu, né? Teoricamente, ele já morreu. Mas ele morre de novo? Acho que morre de novo. Morre de novo, pra Daenerys ficar soberana. Não morre. Acho que ele vive. Eu acho que ele vai ser o rei também. Eu acho que ele vai ser o rei. Eu quero que ele morra, mas ele não morre. Quando ele morreu, eu comemorei pra caralho. Então, Marcelo, tu anotou no Daenerys, você anotou que ela vive ou que ela morre pra mim? Você pôs vive. Tá bom, vou mudar aqui então. Vai morrer? Quer botar no morte. Você tá anotando como? Botando uma caveirinha do lado? Como é que você tá? Bota que ela morre. Morre. É. Na verdade, quem votou nela morrer? Só você e a Catiuxa. É. Ah, o JP também. Ela vai morrer. Vai morrer. Vale dizer que o Jon vai morrer se na verdade ele só vai mudar de nome e agora o pessoal vai chamar ele de Aegon. Jon Snow morrerá. Não. Morrer é não voltar mais. É, morrer é sumir não da tem trama. Isso, não tem essa certeza em Game of Thrones. A gente vai chamar o advogado do Fluminense daqui a pouco. There's only one war that matters. The Great War. And it is here. Ó, aí a próxima é a Dilly e o Sam, casal 20. Eles vão viver. Vivem, os dois vivem. O Sam com certeza vivem. Com certeza, aquela, né? Com muita certeza, baseada em absolutamente nada. Ele vai ficar aí até o final e é o narrador da história. Uma das teorias mais fortes. Não, nem podendo. Morre mesmo. Esse cara vai ficar mesmo. E a gente ainda colocou de lado a teoria do Correio, então ele vive também. Não, mas o Sam, ele é um acadêmico, né? Ele vai ficar nos cantos mais seguros, ele não vai nem olhar pra batalha. O Varys é porque ele se mexe nas coisas perigosas. Eu acho que não vai ter canto seguro lá em Winterfell, não. Ele deve lutar, sim, mas acho que ele não morre, não. Os dois, né? É. Dois vivem. Todo mundo votou nisso aí. Ninguém apostou na morte deles. Vamos. Brienne. A Brienne morre. Eu também acho que morre. A Brienne morre se sacrificando pelo Jaime. Pô, morre. Tá morrendo pouca gente. Mas peraí, ela antes Ulisses vai ter uma noite de loucura com o Ruivão, né? Com o Tormund. Então, não sei, o Jaime agora ele vai voltar, né? Ela vai ficar ali numa complicação, um triângulo amoroso. Eu acho que ela vai voltar, o Jaime vai dar aquela ignorada porque ele é só amigo, e aí eles vão ter essa noite porque eles merecem. Porque eles merecem. Não, é pau amigo, ele vai ser o pau amigo dela. Que merda. Que é isso? Ai, Deus. Eu acho que a Brienne vai morrer. Ela já cumpriu a coisa que ela tem que cumprir, né? Morre. As duas filhas estão lá em Winterfell. A Capitão Phaser lá. A Phasma, é. Não lembra dessas coisas. Ela vai morrer igual ela mesma. Okay. Tem que morrer mesmo, então. Agora que morre. É, eu acho que morre também. Tá. Todo mundo votou na morte dela, hein? Agora vamos pros Starks. Ah. Bran. Já morreu, né? Já não é mais o Bran. Nossa, ele tá... É o corvo de três olhos. Tá, mas o que significa isso? Ele virou uma entidade. Ele não morre, Bran. Não. Mas e aí? Continua sendo entidade ou ele... Não, ele fica esquisito. Sim, sim, pra sempre. Ele vai virar árvore lá. Vai virar árvore, né? Ele é o Bran, o construtor, né? Ele vai voltar no tempo, mexer no tempo, construir a muralha e vai ser... É, viagem. Voltar no tempo vai salvar os Vingadores, mano. Ah, não, mas. Ele é a joia da alma. Eu acho que pode acontecer isso. Porque, assim, já teve isso, né? Ele mexer no passado. Tanto é que teve todo o lance do Holder. Ele pode fazer, hein? Cara, isso é zoado demais, né? Eu também acho. Acho que foi uma vez. Fica, né, aí a minha torcida. Pela pior opção possível. Eu tô sempre torcendo pra. Mas ele morre ou não? Eu acho que não morre. Não, não morre. É, vira a entidade, árvore, essas coisas. Acho que ele é a pessoa do ciclo infinito aí, né? É. Sansa Stark. Não morre. Morre. Morre. Tem que morrer um Stark, mais um Stark. Morre. Ela morre defendendo o Winterfell. Ela morre junto com o Winterfell, porque ela é o último símbolo mesmo de Winterfell. A Sansa não tem como defender nada, cara. Ela é a pessoa que não aprendeu nada. Mas descumpriu um código de Winterfell, que o Ned sempre falava. O Ned sempre falava, quem dá a sentença tem que executar. E ela deu a sentença do Mindinho, mas quem executou foi a Arya. Olha aí. Mas a Arya foi bem rápida. Talvez ela não tivesse nem tempo de tentar. Né? Foi mesmo. Pra mim, ela vive. Eu acho que ela vive também. Eu acho que ela vive. Poderia ser bom, né? Vive. Ela sofreu demais, que... né, cara? Por dentro, então ela vive, tá, ela vive só pra irritar, galera. Não, ela fala um negócio, né, pra área, que ela fala, o lobo solitário morre, mas a Matilha sobrevive, né? Os lobos juntos sobrevivem. Isso, exatamente. Então, acho que ela, o Bram e a área vão ficar vivos. Acho que eles não morrem, não. Mas a Matilha não diz quantos da Matilha, né? É, não diz. Eu acho que ela morre. Continue dizendo que ela morre. Tá. Eu acho que ela vive. Pra frustrar todo mundo, né? Vive. Não, peraí, Alexandre. A Sansa, você matou ela ou não? Vive? Ou não, o Alexandre vive porque ela é a Fênix. Então ela vive. Ah. Só o Dave e o JP mataram a Sansa. É. Isso. Arya. Vive. Vive. Porra, tem que viver. Vive demais. Vive com o Ciro Florel. É, reencontra o Ciro Florel no final ainda. E dá aula pra ele. Dá aula pra ele. Ela é o Ciro Florel. Meu Deus. Pô, Dave, escolhe o restaurante aí, vai. Eu acho que a Arya morre. Não, tá louca? Se não, já morreu. Não faz isso. Que se não, já morreu, Nerei. Se não, já morreu. Olha aí, é o Ciro Florel que tá vestido de Arya lá. Catiusa, não tem como, porque a Nymeria não teria reconhecido ela. Não, mas a Nymeria chegou, reconheceu o rosto dela, mas foi embora. Não, talvez não fosse o mesmo, não sei. É, não, o bicho reconhece o cheiro. É, reconhece até a alma. Sim. Os caras lá são profissos. Né, os caras botam a máscara e ainda botam um cheiro. Talvez ela tivesse olhado e será que é, não é? Não vale a pena, usou não. Olhos ficar essenciais. Aqui pra descobrir e vai embora. Olhos essenciais de Arya. Olhos essenciais. Não pode ser. A Arya, ela viu a Nymeria, ela ficou emocionada. Não, eu acho que ela tá viva. Sem brincadeira agora. Eu acho que ela tá viva, mas eu acho que ela vai morrer. Eu acho que ela vai completar a lista dela. Pra que você tá fazendo isso? Eu não queria. Eu tô fazendo coisas aqui que me doem. Compreendem. Eu matei a Brienne. Eu amo a Brienne. Mas ela tem que ir, né? As pessoas têm que ir em algum momento. E eu acho que a Arya morrer vai virar trend topic, que eu acho que é uma das coisas que eles estão focando aqui. É. Pode crer, né? Tem isso. Mas ela vive. Ela vive. Eu vou de vive também, vai. É, com muita tristeza que eu chego aqui pra dizer que eu acho que a Arya vai morrer. Desculpa, gente, se você tá escutando aí e vai ficar com raiva de mim. Eu não queria também. Ela tá passando perrengue, né? Ela tá passando perrengue no trailer. Tá com a cara sangrando, correndo. Então ela vive, porque nego não dá mole. É. There is only one war that matters. The Great War. And it is here. Davos. Esse aí morre, hein? Davos? Seu não, Cebola? Seu Cebola. Cebola é invencível. Ele é um Highlander, cara. Cara, eu gosto muito do Davos. Eu não queria que ele morresse. Desde que ele aprendeu a ler, eu fiquei tão... Não sei. Eu não queria que ele morresse. A pessoa cresce, aprende a ler, vai morrer. Logo depois de ler, vai ficar... Por que esse esforço? Não, ele vai ser o cara que depois do apocalipse nuclear, ele vai vir com as cebolas, cara. Puta que pariu. Eu acho que ele morre. O Davos talvez até perca mais dedos, mas morrer não. Ele vai ser o cara que vai chegar no final e falar, que merda, né, cara? Vai viver. Vou sentar nessa porra desse trono aqui, vai, que não tem ninguém. Ele olha pros lados, não tem mais ninguém, só o Davos. Ele é o jeito, vou sentar e então. Não, ele morre, certo. Eu vou de vive. Eu acho que vive. Vive? Só eu e o Dave matamos. Vocês estão violentos, né? Vocês estão matando todo mundo. Não, eu deixei a área. Você que é violento aí, matando criança. Peraí. A área vai morrer, a culpa não é minha. Melisandre. Essa morre, né? Morre. É outra que eu também não sei como é que chegou até ali. Essa morre de desgosto, falando assim, caraca, eu não acertei porra nenhuma, né? Morre de desgosto. Não, e se existem candidatos a realmente morrer, padecer de velhice, a Melisandre é a pessoa. É verdade. Pra, se alguém pra tira o cordão dela e ela... Do senhor K, pra tristeza do senhor K, ela atira o colar e não padece. Não vai sobrar nenhuma das musas dele. Não. Nenhuma. Porra. Bem triste. Se a Melisandre morrer deitada na banheira, vai ser um plot twist do caramba. Eu acho que ela não morre justamente por causa dessa parada aí, dela ser velha. Ela passou por várias eras, entendeu? Senão ele não tinha porquê. Ela pode ser só a bruxinha que teve profecias erradas e tal. É, mas é isso aí. Mas ela falou que ia voltar pra morrer, né? E se tem uma profecia que ela pode acertar é a própria morte, porque isso tá sob controle dela. É auto... Imagina se ela resolve ela morre ela não assim. Aguenta mais errar. Ela manda um E, escreve aí, pelo menos essa eu acertei. Bum. Exatamente. Mas ela teve um papel importante que foi aproximar o Jon Snow da Daenerys, né? Pode crer. A Melisandre, é isso. Ela não tem importância, não. Já foi. Ela vai morrer na banheira. Ou ela vai sacrificar o Varys, hein? Ela pode queimar. Ela queima o Varys. E morre logo depois. Ela gosta de queimar os caras na fogueira. Mas você acha que vai ser por hobby, assim? Que ela vai queimar ele? Ah, sei lá. Não sei. Vai que ela precisa de um eunuco pro ritual e ela tá guardando o Varys só pra isso. Ela não mede sacrifício, não. Cão morre. Morre lutando. Imagina, ele vai estar numa batalha com dragões, cara. É, esse vai morrer bonito. Ele é crente, morre de medo. Ele vai morrer de medo. É, vai ter muito fogo, ele... Não sei, ele vai ficar muito nervoso e gente nervosa normalmente morre, né? Gente nervosa normalmente morre. Essa é uma excelente citação. Gente nervosa normalmente morre. A culpa não é dele. Programa, inclusive. Descontrole, né? Uma cena bacana de superação seria, por exemplo, alguém derrubou a espada de fogo. Aí ele olha, ele precisa dela pra matar o rei da noite, pega ou não pega a espada de fogo, pega e mata. Não, pega e se queima, se fode. não devia ter pego, seu merda. Falta o JP e o Alexandre no cão aqui. Não, já falei que morre bonito. Vou de não, então, pronto. Não. Olha, querendo ganhar um pontinho aí na zebra. Vou ter que recuperar. There's only one war that matters, the Great War, and it is here. Euron Greyjoy. Ah, mas morre muito, velho. Esse não vai nem pra batalha. Esse acertei e matar ele, hein? O Euron Greyjoy é o quê? O tio do... É, o cara que tava todo mundo esperando chegar na série. Porque no livro é muito importante, aí ele chegou na série, é tipo um piratão, assim. É, morre. Ah, mas ele é maneiro, o personagem dele é maneiro na série, ele é o rockstar. É, mas não é como, assim... Fala que vai dar dedada aí o caralho, fica tirando o Jaime, né? Fala assim, eu tô aqui, inteiro aqui, ó, com duas mãos. Caralho, que merda. Eu acho que morre. O Theon vai matar ele. Acho que vai ser o... Tem fila de gente pra matar ele. Tem fila. Pode ser a Yara também. Ele pode morrer também com o navio dele afundando com o peso do elefante. Nossa, seria muito bom. Caraca. Todo mundo matou ele, então? Sim. É, não tem como ele escapar. E esse eu matei, nem é porque eu acho que ele vai morrer, é porque eu quero muito que ele morra. No livro, ele tá numa missão muito louca, né? Eu não sei se eu lembro também direito, posso falar uma tremenda merda. Mas no livro, eu acho que ele tá numa missão maluca de achar um... A corneta, né? É, uma corneta que domina o dragão, uma porra maluca, assim. É. Na série não tem a corneta, aí tem o negócio lá da pedra, e ele tá ligado a... coisas místicas, e aqui ele não tá ligado a nada místico, né? É, e no livro tem o outro irmão deles, né, que é o Victarion. Né? E aí eles juntaram esses dois em um cara só. Cersei morre. Eu acho que ela tem que morrer. Infelizmente. Essa não tem jeito. Ela já teve momentos de glória. Chegou a hora dela, eu acho. Eu acho que a maior pergunta não é se ela morre ou não. Acho que é uma pergunta como? Se ela morre e o filho sobrevive ou não. Que filho? Ah, eu acho que vai tudo, né? Tá vai grávida. Morrer tudo. Ah, ela tá grávida. Ah, não. Acho que morre tudo. Mas como assim o filho sobrevive? Ela acabou de ficar grávida. Na verdade, eu acho que a grande pergunta é como ela morre, né? Porque ela tem que morrer pra dar sentido de alguma coisa. Ela era um personagem que não... pode morrer por morrer. Ela pode morrer dando a luz, ó, a justiça. Pra um anão. Isso! O filho dela é anão, caralho! Puta, ia ser foda, hein? Caralho, sensacional. Aí o mundo dá voltas, eu tirei a falar. Não. Infelizmente, acho que não é isso. Caralho, não? Será que não? Será que não? Não, ela tem que morrer na mão do Jaime, porque o Jaime vai passar por todo o ciclo, né? E ele vai matar outro rei, ele não é o Kingslayer, só que vai ser um rei agora. Ah, aí sim, hein? Kingslayer. Mas o rei da noite. O rei da noite é rei. O rei da noite não é rei? Então vai ser o Jaime que vai matar. Ah, eu também acho, viu? O Jon Snow também é rei, hein? Então mata o Jon Snow também. Eu acho ótimo. Olha aí. Ele mata numa estocada só, crava os dois juntos. Sabe que é fileirinha? Bala dum-dum. Tá, todo mundo acha que a Cersei vai morrer, né? Sim, também não tem como escapar. Mas seria foda se ela vivesse. Por quê? Só porque vai contrariar? É, tipo, se ela continuasse rainha, aqui não vai ser. Mas que ia ser uma doideira. E imagina a galera terminar a série e falar: caraca, a Cersei é a rainha, é isso aí, acabou, agora não tem mais. E a Cersei é uma personagem muito massa, ela é muito boa. E ela diz, né, ou quem joga o Jogo dos Tronos ou ganha ou morre, né? Então ou ela vai que ela não morre e ganha. Vai que ela ganha, né? Louco. Caraca, hein? Mas mesmo que ganhe, depois morre. tem isso. E aí começa outro jogo. E o Jaime Lannister? O Jaime vai morrer, cara. Morre. Vai matar ele, né? Ele tá na lista dela, ele vai chegar lá, talvez ele ajude, tem as coisinhas dele, tá? A felicidade dele, mas aí depois a Arya vai pegar. Então, não vai dar tempo dele matar a Cersei? Ah, talvez não, ele mate antes. Ele mata a Cersei, mas ele morre, acho que não vai ser a Arya não que vai matar ele. Inclusive, mas talvez seja isso aí que ele tem pra oferecer, né? Ele chega dizendo: ó, gente, eu tenho como chegar lá, eu resolvo o outro lado, eu chego, mato a minha irmã, depois eu paro tudo aí, a gente resolve aqui junto internamente, e aí depois a Arya vai lá e mata ele e foi por nada. A Arya pode pegar o rosto dele, matar ele, pega o rosto dele e mata a irmã. Olha! Aí eu gostei. Gostei, né? E aí a Arya corta a própria mão pra fazer isso. Corta a própria mão! Caraca, seria foda demais! Caraca! Seria foda. Aí eu gostei. Encontra o Ciro Forel no final. Isso! Apenas assim. É, aí termina a série, ela vai e encontra o mestre, assim, mestre, eu fiz o serviço. Aí é o Ciro Forel, assim, paradão. Caraca, ó. Com um manto. Outra parada aqui que ninguém percebeu, na verdade, foi o pessoal lá da Radiofobia que deu essa dica, é que a Arya é canhota e o Jaime Lannister é destro. Ou seja, ela pode cortar a própria mão pra se passar por Jaime Lannister e continuar habilidosa na espada. Olha! Caraca! Nossa! É bonita essa teoria, hein? Olha! Porque ela só muda o rosto, né, teoricamente, né? Que negócio do... Ela muda a forma do corpo também, né? É, mas aí ela não pode ficar... A voz, ela muda tudo, né? A voz também. É, e aí? E não fica com o cotoco? Não, acho que ficaria, né? É, seria dramático ela cortar a mão pra fazer isso. É. Foda. Ela podia também vestir uma luva oca, né? É isso que eu ia falar, né? Não, mas ia ter dramaticidade, mas ia ganhar em astúcia, né? Sagacidade. Agora, em cima disso que o Dave falou da Arya, tem uma cena quando a Arya encontra a Melisandre, que a Melisandre pega o Gendry lá, compra o Gendry do Irmandade Sem Bandeiras, aí ela olha pra Arya e fala que ela vê todas as mortes que a Arya vai causar, né, no olho dela. E aí ela vê olhos castanhos, olhos azuis e olhos verdes. E aí vendo todo... Isso aí não fui eu que vi, né, mas assim, não fui eu que... Eu li isso em algum lugar. E aí todos os olhos... É, ela já matou gente com olho castanho, gente com olho azul, mas olho verde que tem na série ainda, só tem a Cersei. Olha. Então, essa é mais... Aí sim, viu? Gostei. Vou botar que ele. Eu ia falar que ele não morre, mas agora eu vou botar. Ele morre. Morre na mão da Arya e ela mata a Cersei. Que é mas só pode ser se for assim, né? Se não for assim, não pode morrer. Não, tem que ser assim. Esse meu voto é específico. Tem que ser tudo bem. Eu acho que ele vai viver. Eu vou votar nele de azarão aí, matando todo mundo, Azor Ahai e o Escambau. Ele é o. Ele vai matar o Azor Ahai. Não, ele é o Azor Ahai. Eu quero o Jaime for the win. Ele tá bonzinho, né? Agora você sabe se o cara tá bonzinho pelo tamanho da franja dele. A franja mas aí curta. O velho nazista fica bonzinho e você perdoa? Ninguém perdoa velho nazista. Eu não sou perdoador. O cara jogou a criança pela janela, maluco. Tá brincando. Esse cara tem que morrer na mão da Arya. Justo. Mas a Brienne gosta dele. Eu vou de não morre. Pronto. Não morre. Tem que acabar o Jaime. Por quê? Eu vou ele, uma cena final assim, ele quase matando o Jon Snow e fala, não, eu não sou o Kingsley. Ele não morre. Ele gela, não. Aí o Jon Snow joga ele pela janela pra se ligar do irmão? Ele fica paraplégico? Falta você, Alexandre. O Jaime morre? Morre bonito. Também acho. Essa aí é a melhor... melhor... Ele, com certeza ele morre bonito, né? Até porque... Não tem como voltar atrás de certas coisas que eu já passei. There's only one war that matters. The Great War. And it is here. Tyrion. O mundo novo vai ser dos bastardos. Vai ser ele e o Jon. Olha aí. Eu vou de Vivi. Ele não é bastardo, calma. Ele não é bastardo. É, pode depende, ser, tá? Aquela ele, ele é enjeitado, enjeitado. É, um anão é bastardo nos olhos do pai, né? Ele fala isso aí. Pô, ele é bastardo. Ele tem toda verdade, aquela explicaçãozinha pro Jon e tal. Ele fala isso no primeiro capítulo. Usa o manto de ser o bastardo, né? É, acho que Vivi também. É, eu vou de Vivi. Vive. Então vive. Eu vou votar que ele morre aqui. Vou no azarão. Todo mundo deu um voto desse, pô. Quer pegar na Shinkane. Montanha. Morre. Já morreu, na verdade, né? Morre de novo, morre de novo. Morre de novo? Eu também acho que o morre. O Montanha não deveria estar aqui, que ele tá morto há muito tempo. Não faz sentido, né? Se a Cersei vai morrer, Montanha vai morrer antes. É isso. Alguém vai ter que derrubar ele pra chegar na Cersei. É, o cão vai ter que matar ele. cara, o Tucano tá botando tudo ou nada nessa. E por último, nessa lista bonita aqui, Theon Greyjoy. Esse cara já morreu, né, amigo? Essa é a verdade. E o pior é que eu acho que ele vive. Eu acho que ele vive, porque tanto faz ele viver ou morrer. Aí, pra não ter que filmar a morte dele, ele vai viver. Eu acho. Tá morto. Pra economizar o orçamento, é isso? É, já teve o momento dele. Ele já... Não, ele vai salvar, né? Ele vai salvar a irmã. A Yara. Você acha que ele vai ter aquela redenção do covarde? Vai ter. Não, tem que ter, né? Ele já teve muito tempo de tela sofrendo e sendo mutilado pra depois ele só chegar e morrer, assim, de uma queda. Mas ele já não teve a redenção? Ele já não salvou a Sansa? Não foi ele que salvou a Sansa? Não, mas é que acabou a sétima temporada, ele foi falar com o Jon Snow. E o Jon Snow perdoou ele. Aí tem aquela cena lá. É, ele falou que você é um Greyjoy e também um Stark. Foi bonito. Aí eu quero ir buscar a minha irmã, que foi a única pessoa que tentou me salvar. Aí o que você tá fazendo aqui ainda? Aí ele vai lá atrás dos últimos Greyjoy e vai com a galera pra Ilha de Ferro. Vai ter uns 5 minutos dele salvando a irmã e acaba. Aí não precisa aparecer mais. Isso aí aconteceu depois dele pular do barco? Sim. Sim. Ele pulou ele no chegou barco lá no começo da temporada, né? Ele pulou do barco, ele é resgatado por um navio Greyjoy da Ilha de Ferro. Aí os caras tiram um sarro dele, porque ele fala assim, eu tentei salvar minha irmã. Aí ele fala, se você tivesse tentado salvá-la, você não tava vivo. Você é um covarde. Aí eles vão até a Pedra Dragão, e aí fica lá um tempinho e tal, não sei o que, e no final ele vai embora com essa galera. Ele quebra o cara no, que é o chefão, e vai embora com os caras. Ó, todo mundo que não tem pau, a gente matou aqui. Então... Ele tá no trailer, é isso? Ele tá no trailer, é isso? Ele aparece no trailer? Não tá. Então ele não vai nem aparecer, ele não vai nem aparecer na temporada. Acabou pra ele. Acabou, é isso, já morreu. Não, ele morre sim. Eu acho que vive. Vive porque esse é o modus operandi do Theon. Dá merda, ele sai fora. O covarde sempre vive, amigo. O covarde sempre vive. Ele sempre foi covarde desde o começo da série. É verdade. O covarde sobrevive e o nervoso sempre morre, né? Quem foge sobrevive para lutar uma segunda batalha. É isso aí. Para fugir de uma segunda batalha. É, também. Eu acho que quando aparece o Gendry, que ele tá no junto com os ferreiros lá, sabe? Uhum. Eu acho que aparece a Yara atrás. Você falou o quê? No trailer? A Yara, irmã do Fion. Ah, então vai ser salvo por ela. Você quer incluir ela? Mas eu não tô entendendo. Você quer incluir ela no bolão? Chegam. Tipo, que tem um bônus round? Não, pra saber se você vai vai aparecer o Fion salvando. Vai morrer salvando ela. Não, vai viver. Vai ser a redenção dele. Olha aí. Não, mas ele vai ter a redenção vivo. Né? Ele vive de redenção. Mas cometeu um erro. Quantas redenções o cara precisa, pô? É, na verdade, ele cometeu um erro uma vez, tomou uma decisão errada e ele tá pagando por ela desde então. Ele não vai morrer, não. Ele vai salvar ela e vai fugir. Ele não vai pra guerra, não. Ele não vai pra ele viver no mato, é isso? Ele tem que não fugir. Ele tem que ir pra guerra e morrer logo de cara pra ele ver que fugindo ele tava certo. Eu quero introduzir mais dois personagens pra saber se morre ou não. Os dois dragões. O Drogon e o outro lá. O Rhaegal. Eu acho que pro dragão, o dragão zumbi se provar fodão, ele tem que no mínimo matar um dos outros dragões. Peraí, o fodão não morre. É porque ele morreu com uma lançada. Não, eu sei, mas aí o... Pô, não, aí... mas agora ele tá com novos poderes. É, então o dragão vai matar outro dragão e aí vai sobrar só o Drogon que vai ser o fodão. Ele já se provou incrível. Na hora que ele derrubou a muralha, porque tem magia antiga, a muralha tá aí há tempos imemoriáveis, aí ele vai lá, derruba a muralha, ele nem sentiu então, isso. Ele Drogon, provou. Drogon vive. Ou, não, ou se for o Drogon, John, Drogon vivo. Morre. Drogon morre? É, eu não, acho que quem vai ficar vivo é o Rhaegal, porque vai ficar ele e o John, entendeu? É, eu acho que é. O Drogon não vê. Ah, peraí, eu botei que a... É verdade, eu botei que a Daenerys morre, então o Drogon tem que morrer. Mas eu acho que não tem relação. Bem lembrado, lembrado. Eu acho que não tem relação entre cavaleiro e dragão, não. Mas a gente vai dizer que tem. O dragão morrer não significa que quem monta morre. A não ser que ela morra da queda do dragão. Exato, imagina. Como é que o dragão vai morrer? Com o cavaleiro nas costas, a cavaleira, né? A Amazona. Um monte de cavalo morreu nessa série e os caras estão tudo vivos. O Drogon. Mas os cavalos não estavam a 100 metros de altura, caraca. Morreu, inclusive, o Odor Cavalo, amigo. E o garoto viveu. Não, o Drogon é o dragão mais forte. Se tiver que algum dragão lutar com o outro, que agora é o dragão de gelo, vai ter que ser o Drogon. O Rhaegal vai ficar com o Jon, porque, né, o nome do pai dele e tal, tem toda aquela coisa, né, o romance e tal. Então eu acho que o Drogon morre lutando com o exército do Rei da Noite e eu acho que o Rhaegal vive. Eu acho que morre os dois dragões, porque acabando essa série não vai mais ter dragão, vai voltar, tipo, tudo como que era antes. E ficar o dragão, não sei. Tanto que em algum momento na série, ou nos livros, agora eu não lembro, eles falam que o Rei da Noite também, quando os dragões surgem, a magia surge em Westeros, né? Quando os dragões renascem, a magia fica mais forte e tal. Então, isso. Acho que eles têm que morrer pra magia... Dá uma baixada. Eu acho que morre os três. Eu também acho. Visto também isso, acho. Eu acho que morre todos mesmo. É triste isso, porque aí todos os animais vão morrer, né? Os lobos sobrevivem, né, gente? Peraí, rapidão. Pode ser que os três morram, porém, sobrem ovos. Aí é outra série. Mas tudo bem, mas sobram ovos. Mas em que momento algum deles pôs ovos? Ah, ué, eles precisam copular ou não? Chama o Átila aí pra biologia. Eu não sei, cara. Mas tem que chamar um biólogo aqui. Não, eu acho que eles são hermafrodita e independente. Você tirou isso da onde? Como assim? Tu acha que eles se reproduzem por bipartição, é isso? Vai cair um a um e vai virar um ovo? Como assim? Não, o ovo, a galinha não precisa ser galada pra ter ovo. Ele só não vai chocar. Mas pra nascer um pintinho precisa, pô. Então, mas aí vai ter o ovo lá. Outro que choque. Não, vai ter. Vai ter isso é uma discussão que a gente não vai conseguir resolver, né? Vai pro mim, vai ter ovo. É um dragão? Vai controlar um dragão? Quem? O Bram. O Bram? É. Ah, como o Org, né? É. Vai controlar dragão? Seria dragão de gelo. Seria foda, hein? O Rei da Noite tocou nele naquela coisa, né? Então pode ser que ele tenha alguma ligação com isso, que ele consiga controlar. Dei uma esticada aqui, porque eu não sei se tem nada a ver, né? Mas tudo bem. Mas aquela cena é estranha mesmo, dele encostando no Bran, e aí ele liberou. Aí ele podia matar todo mundo, passar da muralha, né? Aquilo ali deve ter algum... Pois é, criou um link. Talvez o Bran consiga controlar o dragão de gelo, né? E o Rei da Noite consiga fazer o que ele fez, que é passar pela muralha e tudo mais. Cara, esse capítulo vão ter que ter umas 3 horas, hein, maluco, cada um. Mas então a gente concorda que os três dragões vão morrer e vão sobrar só os ovos. Não, tem ovo. Ninguém concorda. Eu tentei, eu joguei aí. Não vai sobrar ovo nenhum. No futuro eles vão clonar o dragão aí vai outra série. Agora eu tenho certeza absoluta que vai ter ovo, porque toda vez que eu tenho uma teoria e o João Paulo fala não vai ter, aí é porque vai acontecer. Foi assim no Heroes, foi assim no Lost, e vai ser assim no... É uma profecia, inclusive. É mesmo, isso. É uma profecia. A Melisandre falou. There's only one war that matters, the Great War, and it is here. A gente não votou em quem vai voltar. Porra! Tem que voltar alguém, tem que voltar alguém. Cara, imagina se... Não, que tem que voltar alguém. Como assim voltar alguém? Imagina se rola a lei de Stone Hart. Que volta, ele já tá acostumado. Caraca, esse cara, maluco. A gente não falou. O cara que fica voltando. Ele fala que tem que ter um propósito. Não, ele morre, nossa, né? Ele tem que morrer. Ele não, esse aí cara não tem. Mas morrer. Por quem é que ele vai dar a vida? Por quem é? Pelo Cyril Farrell. O Rei da Noite não vai morrer. Eu acho que não vai morrer. Tá boa, bota aí no bolão. Rei como da Noite. Assim ele não vai morrer, Rei da Noite, cara. Vai. Rei da Noite. É, Rei da Noite. Ricardo Amaral, morre que ele... ou não morre? Caraca, vai ser o Aragorn sendo coroado no final? Cantando em elfo? Ele hiberna durante o verão, é esse tipo urso ao contrário? Não sei, eles trocam, fazem um acordo, eles já fizeram um acordo antes, né? Então... Fizeram um acordo. Até agora não teve muito diálogo, então não sei se eles vão combinar coisa assim, não sei se é isso não. É, então, mas é que eu não vejo terminando numa batalha com o cara morrendo e o outro sentando no trono, assim, igual foi a rebelião do Robert antes de começar a série, assim, né, sabe? Acho que pode ser alguma coisa diferente dessa vez, aí talvez, sim, o Rei da Noite continue vivo e volte lá pra casinha dele lá e beleza. Não, mas tu diz esse mesmo ou aquela teoria de que o Azor Ahai vai matar o Rei da Noite e ele vai se tornar isso. O Rei da Noite? Seria tipo uma teoria do David Jones, né? Do Piratas do Caribe. É, bem Piratas do Caribe, realmente. É, pode ser, pode ser. Ah, se for vivo assim, sendo outra pessoa, tudo bem. Então, na verdade, ele morreu e tá vivo, tá todo mundo seria certo. Seria o Jon Snow ainda, podia ser o Jon Snow ainda. Aí eu gosto. É, eu vai gosto. Ser o Jon Snow. Tirar o Jon Snow de cena, aí é bom. Aí é Warcraft. Mas vai ser o Warcraft, final já, não é? O Arthas. É o Arthas. Warcraft é isso. Exatamente. Inclusive, uma teoria que eu vi era o cara tirar a obsidiana que tá no peito do Rei da Noite e colocar nele mesmo. Estilo Diablo também, da Blizzard lá, que ele põe uma pedra na cabeça, enfim. Seria o cara que venceu se transformando na criatura, entendeu? Mas por que a pessoa faria isso? Por que o cara faria isso? Exato. Alguém me explica. Que às vezes não dá pra matar o Rei da Noite, saca? Ele é um cara que não morre, não tem como matar o cara. É, tipo, aí você bota, no sabe livro... quem? Aí você pega a pedra e bota no Theon. Pode ser. Ele vai fugir rapidinho. Mas aí ele não fugir vai fugir pro norte, lá pra depois da muralha. Resolveu tudo. O tio não vai poder gerar novos, outros nem nada, cara. Ele já tá. Ele tá fora do jogo. Só pode tocar em criança, elas só viram outro se você não tiver castrado. Ó, no livro ele se pega muito no que precisa. O equilíbrio entre noite e a luz, né? E o fogo é importante pro mundo. Então, ele vive. Olha lá. Eu acho que ele morre e depois vive. Ok, de alguma forma teria um Rei da Noite lá. Em algum ele vai lugar. Continuar, vai ter um Rei da Noite. Independente. A entidade Rei da Noite vai continuar. É, aí tudo bem. Olha, todo mundo vai de acordo nessa? Ou não? Sim, né? Eu não sei. Eu falei que morre. Identidade. O Tucano não quer. O Tucano não quer essa ideia. Eu acho que morre não. E que o Theon vira o Rei da Noite. Morre e morre. Torcida. E aí ele pode fazer um pinto de gelo. Caralho. Meu Deus. Pensando nisso, tem o final aí. Olha só, presta atenção. Eu levanto aqui. E se matar o Rei da Noite não acaba com os zumbis, com a ameaça? Isso seria um plot twist. Não, porque se for pensar, o Rei da Noite, há 8 mil anos, ele tá aí. Ele não foi derrotado, ele não morreu, né? Assim, eu não consigo imaginar ele sendo, tipo, recuar, sabe? Ah, vou recuar, vou me isolar lá nas terras de sempre inverno e vou ficar 8 mil anos lá fazendo nada. Tipo, alguma coisa aconteceu que ele foi derrotado ou, na verdade, ele não foi derrotado, né? Ele foi substituído, né? De repente. Então, essa é a parada, porque ele... Não tem uma hora que eles falam assim, tá vendo aquele cara ali? Se a gente matar esse cara, a gente resolve tudo. Aí alguém fala, não é tão simples assim. O Jon Snow que fala, né? É, o Jon Snow fala, ele, você não tá entendendo, ele fala uma coisa assim. O Jon Snow não sabe de nada, né? Não, mas olha só, presta atenção. Olha só essa ideia, porque a série vai começar com um ataque vindo do norte, certo? O Marcelo fez uma análise aí dos diretores, e o diretor de ação é o terceiro episódio, é o diretor que é mais de ação, que é o mesmo diretor da Batalha dos Bastardos e tal, então ele acha que a grande batalha vai acontecer em Winterfell no episódio 3. E se eles matam o Night King nessa batalha, no início da... Quer dizer, no início, a série vai ser pequena, né? Mas assim, no meio da temporada, e não acaba com o zumbi, não acaba com a ameaça porra nenhuma. Aí eles continuam indo, maluco. E aí Jon Snow voo fica ferido pra trás, fica não sei o que, os caras vão varrendo, varrendo. E aí, cara, olha essa. Pera só um minutinho, já. Até porque vocês já pensaram que quando ele levanta os mortos, todos eles ficam com aquele olho azul, né? Uhum. E a gente já viu na série que ele consegue entrar nas visões do Bran, do Corvo de Três Olhos. Isso, ele vê o Bran, é, exatamente. Os corvos aparecem, ele espanta os corvos, o Bran assusta. Então, assim, ele tem esse poder também. De repente, ele controla os mortos dessa forma. Ele entra, tipo, na mente de todos eles e controla como se fosse uma colmeia, assim, sabe? Assim, sei, aquela, sei, sei. Uma rede. Tipo Westworld. Tem... Tipo Westworld, a Dolores. Exato, exato, exato. Tipo a Dolores. Aí, se ele morre, fica tudo a moda caralha lá. Ah, tá. Eles não morrem, mas eles ficam no cada um por si, é isso? Exato. É uma boa. Mas por que eles não morreriam? Então, é porque a gente sabe que se matar certos os líderes, né? Eles acabam meio que caindo porque eles são como necromantes. Uhum. Mas vocês estão supondo, então, que o Rei da Noite seria completamente separado disso? É, eu quero pensar na seguinte hipótese. O Rei da Noite cai e o exército fica... continua indo porque tá sem controle. Aí o Sam teoriza essa porra lá com 1000 livros e etc. Eles tentam e aí no final, meu amigo, Jon Snow vê só, que só existe uma chance. Precisa existir um Night King. E aí ele, fudido, ferido, tal, ele vai pras criaturas da floresta e fala assim, me transforma no Night King. E elas transformam Jon Snow no Night King no melhor estilo Arthas. E o Jon Snow, enquanto ele não perder a consciência dele, enquanto ele ainda mantiver o Jon Snow como Night King, ele para os exércitos e recua todo mundo e termina com o cara erguendo, com ele mesmo erguendo a muralha de gelo magicamente. Puta que pariu! Puta que isso é um final! Caraca, esse é... Isso não é o final? Eu achei bem fraco, na verdade. Não! Alexandre. Crônicas de gelo e fogo, cara! Gelo! O que, que tu quer, Alexandre? Se isso acontecer, eu pago. Eu pago. Quer um jantar? Quero. Ó, vai ter água esse jantar. Vamos no mesmo jantar do Círio Forel. Do Círio Forel a gente vai nesse jantar. Crônicas de Gelo e Fogo, cara! É a Daenerys de fogo no trono e o Jon Snow no trono de gelo. Caraca, que puta que pariu. Tem um precedente pra ele não perder a consciência, porque se vocês lembram, o Uncle Ben, lá, o tio Benjen, que é o Deus Ex Machina, ele fala, quando ele resgata o Bram, que ele tava morrendo, e aí os filhos da floresta colocaram a adaga no peito dele, e aí ele tá consciente, mas ele tá meio azulado. Não, tal. Ele ficou mas, zumbi, e ele não virou o Rei da Noite. É, não, virou zumbi carcomido. Não, ele não virou, mas ele era um zumbi consciente. Ele tava meio zumbi, meio humano. Ele tava mistureba. Por que o Jon Snow viraria o Rei da Noite? Pra controlar os exércitos, cara. Pra acabar com a guerra. Não. A intenção dele, sim. Mas vocês acham que pra virar o Rei da Noite é só enfiar o cristal no peito? Não sei. Aí eu não posso. Eu acho que o Rei da Noite só é Rei da Noite porque ele foi o primeiro a enfiarem e ele foi acumulando poder. Sabe por quê, Tucano? De repente, cara, o Azor Ahai virou o Rei da Noite, sacou? Não é que ele derrotou. Exato. Ele trocou de lugar, não sei, porque assim, naquelas pinturas rupestres que tem ali em Dragonstone, o Rei da Noite, tudo bem que pode ser uma interpretação de milhares de anos, mas assim, o Rei da Noite tem barba comprida naquela representação ali. Ah, então o Rei da Noite que a gente conhece não tem, sei lá, às vezes era outro... Então o Azor Ahai não vai voltar. Não volta, porque ninguém ouviu falar nele depois, né? Ele, tipo, ele ganhou a guerra e sumiu? Não. É porque tem a profecia de que o Azor Ahai volta. Então, mas o Azor Ahai, de repente, pode ser o cara que derrota o Rei da Noite e se torna ele, sei é um lá. Título, é tipo um título? É tipo o Darth Vader, que era o cara da profecia que derrotou o Sith. Não. É porque fala que vai voltar. Se ele vai voltar, ele não pode ter virado o Rei da Noite. O Darth Vader é uma pessoa. Então, mas o Aral, por que o Azor Ahai não pode virar o Rei da Noite, se ele derrotou? Não, mas aí ele não seria porque senão pessoa. Ele não pode voltar, ele não vai ser outra pessoa. Então, mas não é uma pessoa, é a entidade Azor Ahai, a pessoa da lenda, o príncipe escolhido, entendeu? Vocês dão muito crédito pra essa teoria de Azor Ahai. Ouve a minha. Então, eu quero falar um negócio aqui que eu acho que é um final caído, porque isso é o problema do Brasil, inclusive. O quê? É, olha só, ninguém trabalha pra resolver de definitivo, é só postergando o problema. É isso aí, é isso mesmo. Empurra com a barriga. É isso, eles veem que não tem solução ao problema, cara. Tem que postergar, empurrar mais uma. Ou seja, a gente pode ter uma temporada 5000 anos depois com o Jon Snow amargurado tentando invadir o Westeros de novo, é isso? É bem possível. É, ou essa teoria teoria que a gente falou com o John, né? Mas ela pode acontecer também com o Bran assumindo o lugar do Rei da Noite, não, né? Não, aí é zero sacrifício. Uhum. Ele nem é Bran, é mais. É, não teria o impacto. O impacto seria isso, os dois se separarem. É que até hoje eu não vi a serventia de todo esse treinamento do Bran. Era só pra discutir se o John é Targaryen, whatever, né? Era pra criar o Rodo. Porque, cara... Fora que a cena que o Alexandre falou, né? Que, ele vai erguer a muralha e tal. A gente tá falando de Bran, construtor. Então, se fosse o Bran, o Rei da Noite, faria mais sentido, né? Verdade, o impacto seria diminuído bastante. O Bran pode dar uma ajuda lá. Ele vai segurando os tijolos, assim. Gente, a muralha é mágica, gente. Não tem... Ninguém fica empilhando pedra de gelo. É mágico. Alguém vai chegar e fazer um... Rise! Eu acho que é o Rei da Noite, cara. É ele que vai fazer isso daí. Eu também acho. Ele vai fazer isso enquanto ele tiver consciência e aí ele vai... Ai, caralho. Eu desafio a HBO fazer um final melhor do que esse. É isso. Porque esse final é foda. Vou te falar que não é muito difícil não, Alexandre. Meu Deus. No Shrek, o burro transa com o dragão, não, aí, não tem essa. Sim. Se Shrek for canon em Game of Thrones, tudo pode acontecer, realmente. Então talvez, olha, o Odor que tá na cabeça do cavalo transa com o dragão. Meu Deus. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.